Começar aqui muito bem ao vivo com os backstages do Chorume. Eu nem sei o que significa backstage, mas senti que cabia aqui. Palavras, é um negócio, é meio de intuição, assim, sempre para. É isso, é bem intuição. Inclusive a palavra intuição, né? Você não sabe onde usar. Gramática é intuição. Então, começando aqui, vendo Tati terminar o TCC dela, acabou de descobrir que existia o Word, daí tá maravilha, gente. Instalaram o Word volume no meu notebook hoje, eu estou muito feliz, agradecendo. Pra mim, só serviu pra colocar. Maravilhosa essa tecnologia, né? Vai ter a participação de um menino também, que tem a ver com o tema, né? Precisávamos trazer um menino pra mostrar os sonhos da juventude, né? Para de me chamar assim, vai. Hoje você tá mais ruivo, né, Vitão? Parabéns aí. Eu passei um creme que meu amigo trouxe. Ele falou: fecha o olho que eu vou passar um creme. Aí demorou um pouquinho, tá demorando. Ele, eu tô misturando. Você perguntou: é de rosto? Ele falou: é de onde pegar. Pega muito nos peitos, às vezes. Né? No seu caso, tô mirando nos peitinhos, mas. Vixe. Falando em peitinhos, olha quem tá aí. Oi. Ué, mas tirou a camisinha do microfone, hein? O que aconteceu? Hoje vamos começamos com uma doação aqui no backstage de Luciano Vilas falando: adoro mulheres de óculos. Boa! Ah, acho que era uma referência ao nosso Vitor aí. O Vitor é bonito. O Vitor, mesmo barbado, o pessoal acha que ele é de tão bonito, acho que é mulher. Exato. É que pra mim, velho, homem que tem cabelo bom é mulher. Homem tem cabelo bom. Fazer uma. Né? Posso. Deixa eu colocar um Taffman aqui pra dar um Taffman, é esse? Lembra do... Já que é sonhos de menino o tema hoje, nada mais que um belo Taffman na caneca dentro do Chorume, rapaz! Eu coloquei só um leitinho. Os integrantes já tem, né? Os integrantes já tem caneca. Ih, rapaz, eu tenho a minha aqui. Cadê também. Aí, negão? Mostra, porra. Eu não quero mostrar. Tá guardado. Não comigo, mano. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma bronca nessas comprar. Crianças antes de começar a gravação aqui. Só dá amigo. Uma surra nas crianças. Eu achei que era a gente. Eu falei, meu pai, o céu que a gente fez. Agora que eu entendi que as crianças. As crianças, gancinhas. Não, então, negão, tá guardado, mas é só você comprar lá no site que tá disponível, pô. De todos estão guardados. Tá vendo? O Paulo Careca do Amor fez uma doação aqui nesse backstage, aqui, falando, bom dia, bolo 50, hashtag aí. O cara R$50 tá... o bolo aí? Aqui no americano é 35. Mas depende, às vezes é com cobertura, recheado com pene. Às vezes tem aquele vulcãozinho. Ainda mais que ele gosta de comer merda, né? O cara já comeu merda, ele paga o preço que falarem no bolo. R$50 o bolo aqui de coco. Matheus Deiró mandou aí uma moeda estrangeira. Falou: meu sonho de menino era participar do Nerdcast. Agora eu quero participar do Chorume. Eita, cavalo! É, os sonhos você vai. Diminuindo. À medida que você vai amadurecendo, seus sonhos vão se adaptando. Eu prefiro colocar assim. Vão se adaptando ao. Pô, você vai. O cara vai lá no Nerdcast, a galera doutorado, mestrado, pensa: caraca, não fiz nem o segundo grau. Onde é que eu posso participar? Concluí a oitava série com um sufoco. Onde será que eu vou conseguir? Eu aceito, meu Deus. Aí ele diz: negão, né, passou pelas cotas, então opa, minha chance chegou. No Nerdcast de física, eu não vou poder participar. Então... De história também não? É, não dá, não vai dar. Né? Aí tem aquele lá que fala de viagens, eu nunca viajei na vida, pelo jeito não é o Nerdcast que eu vou. Tenho de empresário, só que, tipo, eu não consigo juntar R$100 no fim do mês. Eu não falo inglês também? Puta merda. Se mata, mano. Não, mas daí ele adapta o som. Calma, daí você vai, ó. Aí ele olha o podcast e fala, às vezes que eu dei uma coisa que eu fiz. Isso aí, todo tema você consegue colocar às vezes que deu o cu. Mas, por exemplo, vamos falar, meu sonho de menina era dar o cu. É verdade. Pera aí. Tá gravando já, Vitor. Pera aí. Segura. Segura no chão. Não é um bom recado do seu primo Jaime agora, nesse momento. Jaime, você não entendeu meu sonho quando eu te falei, Jaime. Era dar um cu pra você, porra. Não é. Quando você é menina, você tem uma etiqueta que você tem que falar. Meu sonho é ser coroinha. Entendeu? Pode agora que o negão perdeu a eleição pra vereador de Sumaré, pode voltar a gravar no choro. Normalmente. Cara, e aí, descobri. Foi por pouco. Falei pra você não colocar o Anderson Negão do Chorumão, que ninguém ia votar em você. Ele colocou o sereião no jingle, agora não pegou. Sereião é foda. E era o tema da pequena sereia. Pra mim, todo mundo conhecia. Quem ajudava ele era o filhote, aí não dava, bicho. O filhote ia chegava na padaria, hoje eu não vou pagar, hein? Chegou o sereião. Daí... Todo mundo esse cara, pô. Só que o voto dele foi a Cida, bicho. Aí foda, mano. Não passa mesmo. O palanque dele, né? Foi assim. Ainda mais que ele pede o palanque. Volto para os outros olhando no rosto assim, a pessoa fica... quer dar o cu, cadeira, não, quer dar o cu, não, medo. Fala. Você quer voltar em mim ou não? Como é que você pediu os votos? Só entender. Faltou plataforma de governo. Mas, cara, vota em mim. Vota em mim. O cara que fala pro povo. É o cara que fala pro povo mesmo. Vota em mim, mas não falava nem o número. Ele até conseguiu. Vota em mim. O pessoal falou, vota, obrigado. Ah, muito bem, vamos começar esse episódio aqui que já tá atrasado. Já tá. Mas leu a doação, olha a doação do Luciano Vilas Boas. Já vou ler aqui. Aue. Luciano Vilas Boas também comentando aqui, mas também, né, Paulo? Serei eu do Chorume, não era um bom nome, é verdade. Pô, né? Na verdade, era um nome bom demais pra Sumaré. É verdade. Sumaré não merecia herói. Não merecia, também pra vereador, né? Se fosse um deputado federal, acho que você tinha mais chance aí. É verdade. Pode ser isso. Eu tava muito concorrido pra vereador. Muito, muito focado. As suas ideias são pra ampla nação, rapaz. Você fez sua proposta pro rádio, né? Você tinha que fazer na televisão, a galera não reconheceu o seu rosto. Você jogava coisa do podcast lá, não deu. É verdade. Teve várias falhas nessa campanha, inclusive. E cadê? Você sair de candidato, né? Você podia ter colocado outra pessoa com seu nome. E aí? Eu devia ter ficado em casa separado. Olha só. Deus não quis assim. Amém. Ai, não. Não era o momento. Não era o momento. Você tá muito jovem também. É verdade. Vamos pra então começar esse episódio. Vai, maestra, sua minha abertura aí. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... bosta. O que, que o tio vai ensinar? O que é incesto? Churumes. Churume. Churume? Conecta-me. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando mais um podcast Chorume, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, o podcast que pode ser ouvido em chorume.com.br, chorume com X, ou acompanhado ao vivo no YouTube, chorume.com.br/... Não, o que é isso? É youtube.com.br/chorume e por aí vai. Também pode ser acompanhado pelo Twitter, @néctardolixo. E também pelo nosso grupo no Facebook, @ouvinteslameruxos. E aqui, nessa bela manhã de sol, ele que é excelente aí no sexo papai e mamãe, dando dicas de como fazer de ladinho, Wesley Zop! Tem jeito de ladinho certo, tem idade, você chega numa idade que você não aguenta mais de lado, pô. não encaixa mais. Não é o pênis que é pequeno não, é a idade que é grande. Vamos dizer que é a barriga que aumentou, para não falar que o pai é pequeno. A barriga aumentou. Eu entendi que ele ficava de lado para não ouvir o papai e mamãe transando ali do lado dele. É porque eles estão na cama ao lado, no mesmo quarto, né? Então ele... Ele fica de ladinho pra parede pra não ver nada. Né? Só vira de lado chateado, né? Porque tem que dormir pra trabalhar no outro dia. Tô aqui, caralho. E temos ele aqui, o nosso substituto que voltou, rapaz. Agora está aí a todo vapor aí. Agora que foi denunciado de ter perdido a eleição aí, voltou Anderson Sereia Negão. Fala, negada! Sexo com mamãe, eu manjo. Esse é o projeto do governo dele. Oh, eu vou transar com a tua mãe. Ele falava no palanque. Volta em mim! Eu vou comer tua mãe igual Serra. Igual Serra, eu como tua mãe. Como todo mundo. Nossa, foi muito bom, Negão. Não sei como você não passou, Negão. Não sei como. Eu falei isso na leitura de e-mails, mas Anderson Negão não participou porque estava na Black Friday, né? Estava trabalhando na Black Friday. O único negro da empresa lá, os caras precisou escalar. Escala o negro ali. É black, porra. E aí, essa semana tivemos um comentário no YouTube que foi excelente, cara. Que eu chorei de rir com o comentário, que foi um cara, eu nem lembro o nome dele, um cara revoltadíssimo. Chegou e falou, essa piada com a mãe do Zop, já deu, essa porra não tem graça, pelo amor de Deus, parem com essa bosta. O cara era a mãe dele, na verdade. Caramba. Era a mãe do Zop falando, na moral. Porque só ela pode ficar puta com isso, meu. Mas aí, só pra falar que eu apoio você em todas as suas piadas excelentemente criativas aí sobre a mãe do Zop. Cada hora surpreende, sim. Parece o mágico das piadas. Parabéns. Não fica, não cai em desuso, viu? É humor. O cara é o Monty Python brasileiro, rapaz. Humor e piada. Humor é repetição, é bem isso mesmo. Ele é o Monty Pintão brasileiro. Pintão brasileiro. É pouco compreendido. Diretamente do The Cave, Esse aí, desculpa qualquer coisa, aquele podcast que ninguém conhece, também ninguém quer conhecer. Tati! Eu tô um pouco chateada aí, porque eu vi uma mensagem aí no YouTube de um cara falando que vai comer todo mundo, menos eu. Eu falei, puta merda, não é possível. Ô, louco, Tati. Não, não é possível. O cara tá... Fiquei meio mal aqui. Esse é o pior... É o como que é? É o pior deselogio que alguém pode... É tipo Bolsonaro falando, não te comeria nem se... Não te chuparia nem se quisesse, pô. Não merece. Imagina não aqui, merece. Ó. Eu sem camisa ali num paredão, Wesley Zop, Anderson Legão, Vitinho Pedroso, e aí... E Tati, o cara falou, ó, você, eu como, você. Por favor. Você não. Tá, vira pro lado aí que você tem que trabalhar amanhã cedo. Tá? E pior que eu sou a única que tem três buracos, ele nem pensou nisso. Foda, mano. Não, é, Tati, o mundo é difícil de compreender, viu? Tudo bem, eu entendo, velho. Mas também é difícil competir com Wesley Zop em questão de sexualidade. Mas nem foi quando comentaram, nem foi comigo a comparação. Não. Acho que foi só mais pra atacar. Porque a Tati, quando ela é atacada no Twitter, ela responde com palestrinha. Responde com palestrinha e indica o Chorume. Ouça o Chorume, seu retardado. Você não sabe fazer piada. A pessoa fica, que porra que é Chorume, desculpa, obrigado. A Tati é provocativa. Ela vai lá nos comediantes famosos e fala, você é mó sem graça, seu merda. Chorume que é bom. Assim, imagina como os caras devem ficar felizes em ouvir isso e vai ajudar o Chorume pra caramba. Nossa, mas... cara, o CQC deve me odiar, bicho. Temos aqui também o nosso delicinha cremosa. Ele que é mais delicioso que uma menininha. Ele que é mais gostoso que o menininho. Ele, Vitor Pedroso. Eu tô ficando meio incomodado com menininho e menininho, porque minha fama já não tá muito boa. Então vamos trabalhar melhor nos termos aí. Chegou dando bronca, bicho. Oferece sua mãe aí, parceiro. Tem que cuidar com essa fama que foi criada. Então deixa eu refazer a apresentação desse cara. Deixa eu refazer a apresentação desse cara. Sobe a música, vai. Ele que paga travesti de sem comer, Vitor Pedroso! Melhorou. Sempre à disposição para ajudar a faculdade de todos os travestis do Brasil. O dinheiro tá aí, é para distribuir. Rapaz, eu queria ter o hino da União Soviética aqui agora para tocar de fundo, infelizmente. Eu não tenho, mas tá certo. E eu aqui, Douglas Canso, acompanharei vocês nessa bela manhã com essa belíssima trupe de pessoas que já sonharam muito. Mas antes de começar o episódio, Wesley Zop, vamos para eles, vamos para os lindos, vamos para os nossos recadinhos. Adorei. Nos comentários aqui que estão acontecendo no YouTube, Chique0003, o torcedor do Vasco, falou: esse Vitor é carninha nova, rapaz. Todo mundo com tesão em cima do Vitor aí, rapaz. O Luiz Henrique perguntou: o Vitor faz Unichemalita? A Universidade Cido Largo perguntou: Ganso está nu? Todo mundo está nu aqui por debaixo da roupa. E todo mundo está nu aqui mostrando a sua verdadeira alma para as pessoas, que é o ato mais nu possível, rapaz. E temos ele para tudo. Tem uma doação, filha da puta, aqui. Porra, doação alta, é isso que eu tô falando, caralho. É isso, caralho. André Tielo falou por que ainda estou de camisa. Eu quero esse dinheiro repassado pra mim, pra eu passar para as chemales aqui de Vitória. Eu acho digno. Mas a gente não interrompe aqui o podcast por doação. A gente não é mercenário, a gente não claro precisa que disso. Não. A gente aí não, é o podcast, é o melhor podcast do Brasil, mais rico, mais famoso aí e mais humilde. Então, a gente não precisa. Vitor, mantém assim, Vitor. Mantém assim, Vitor. Mantém assim, fica assim. Tá legal de ver. Tá legal, mantém. Por 20 minutos, por 20 minutos, fica assim, por favor. Negão, continua você também, Negão. Continua assim você. Né? Negão, olha direto pra câmera. Olha direto pra câmera. Muito bem. Então, antes de mais nada, os nossos recadinhos. Música de recadinho aí. Parou por que a música de recadinho? Por favor. Ah, eu que desliguei. Ah, perdão. Música de recadinho, então, pra falar que o Chorume acaba de lançar na nossa lojinha, rapaz, as belíssimas canectas do Chorume. Olha só, eu estou aqui hoje bebendo esse belo Taffman misturado com urina de jumento, que faz bem pra pele, segundo a Tati. Que grosso, né? Exato, rapaz. Aquela bela, urina de jumento mexida e não batida, porque senão sai leitosa. É urina mesmo, porque ganso não bebe. Ganso não bebe, isso aí é urina mesmo, não pode nem disfarçar. E aí, eu estou aqui na caneca de choupar. Pra você, tipo o Vitor Pedroso, que é jovem e gosta aí de choupar amigos, gosta de ligar pros outros falando, vamos dar uma choupada hoje com desconhecidos. Aí, rapaz, lá na distribuidora de bebidas, vamos lá choupar. E aí, então você adquire lá na nossa lojinha, rapaz. E o Wesley Sopes está com um modelo totalmente diferente aí, olha só. Domingo de manhã é cafézes, né, pô? Nosso modelo cafézes. Para tomar aquele líquido quente, né, Wesley Sopes? Mantém a temperatura quente enquanto ela não esfria, né? Ela não é térmica. Mas tá, fica quente. Melhor do que pra você tomar aquele líquido quente e jogar ele direto na goela, lá de forma grossa, de forma maravilhosa. Desce queimando, rapaz, gostoso. Certamente a Aline Salame tem todas, né? Porque tudo de Sarama ela tem, né? Ah, é, que invejinha! Nós estamos com invejinha aqui. A garota propaganda e vocês não usam, vocês vacilam. Você vai falar, só porque você vai falar da nossa ouvinte número um, assim, a melhor ouvinte que temos, depois de todas as outras, pelo amor de Deus. O Wesley Zop, mostre melhor aí o desenho da sua caneca. Olha só como ela é verde, metalizada. Mas aí o Vitor, filha da puta, foi mostrar a barriga tanquinho dele. Ninguém mostrou a bunda, mano. O cara foi chorar lá no fundo da casa dele porque ainda não tem uma collector, tudo bem. Não, foi chorar porque ele falou que a gente prefere a Aline, porra, mano. Tudo bem. É vida, bicho. Desculpa. Cara, mas o Negão tá com o terceiro modelo da caneca. Mostra, Negão, o terceiro modelo. Acho que ele foi enfiar no toba e não vai conseguir tirar agora. Na verdade, ele tá dormindo ainda. O toba? Não! Não modelo manequim que tá na sua casa. A caneca. E, garoto, eu posso falar deixa como especialista em cerveja que o formato aerodinâmico da caneca do Chorume faz a cerveja entrar de forma diferente na sua goela, muito mais saborosa. Obrigado, rapaz. Isso. Era isso, eu não sabia nada, mas eu acredito. Não entendeu nada porque é uma ignorante, Não entendeu nada. É, porque esse aí é assunto do primeiro ano do ensino médio. Parou na oitava série e não sabe mais. Não, eu não queria ir pro Nerdcast, né? Tava bom. Mas então está aí, você pode ir lá em chorume.com.br/lojinha e adquirir lá nos suas canectas totalmente novinhas. Aí aproveite que a canecta do Chorume é produzida a cada 3 anos, depois some e a gente fica sem produzir aí por um bom tempo. E não que a gente faz isso porque não tem mais o fornecedor ou porque o fornecedor foi preso no porto da China. Não é isso que a gente para de fornecer, porque a gente gosta de inovar, é por isso. Não, e também dá aquela, dá aquela preguiça de embrulhar a caneca de madrugada. Joga no saco e manda, bicho. Tentamos, o correio não aceitou, rapaz. Agora que vamos para outros recadinhos. Anderson Negão, algum recadinho que você tem aí que você quer falar? Acho que eu não vou poder ir na reunião amanhã às 10, hein? Desculpa aí, chefe. A coragem de mandar esse programa pro chefe é muito grande, viu, bicho? Na moral. Eu perguntei se você estava livre pra eu testar minha nova técnica de massagem amanhã às 10, não sabia que você tinha uma reunião. Eu tinha, mas o que é mais importante isso? O que é mais importante que isso? Fala uma nova gente. Técnica de massagem aí que eu uso minhas costas pra fazer massagem nas costas dos outros. Então Vai tá amanhã no Instagram. Vamos ver se vai dar certo. Tati, algum recado você tem aí pro nosso ouvinte? Tem recado de que talvez se o Emerson parar de ficar fazendo. Vendo Naruto e sei lá. Bosta que ele vê. A gente tem um programa com o Berg com o Ganso lá no DQC essa semana. Mas se ele fizer o trabalho dele de editar, porque pra convidar, pra encher o saco pra participar, o bicho é bom, hein? Porra, e o foda. Todo dia eu pergunto, velho. O foda fica, é que ali. Naruto, nossa. O Wesley, o foda que ali, quando você vai gravar com o Emerson, já vou dar essa dica pra vocês. Vocês fazem um contrato que você tem que gravar com a família inteira do cara, rapaz. Não é só o podcast dele, não. Daí você tem que gravar com ele, tem que gravar com a esposa, podcast infantil da filha dele, podcast da sogra. Aí, rapaz, você tem que participar de 12 podcasts ali da família do cara. Ele quer mostrar os equipamentos da família. Olha que eu tenho aqui. Podcast do Irmão Gay, é podcast, o PanteraCast, rapaz. Cara, não vale a pena, viu? Hoje na cozinha, é foda, mano. Eu tô aqui porque sou obrigado. É bom saber disso. Wesley, legal semana que vem, Emerson. Dá algum recadinho a mais? O meu recado é pra você ler as doações, porra. Ah, vou ler as doações aqui se eu quiser. Okay. A doação aqui que veio foi de Luciano Vilas Boas falando, concordo com o André. Bela leitura você me fez fazer. Não, os André, dois, procura um motel os dois, em vez de ficar conversa particular aqui no meu chat. Não, mas se quiser pagar um correio elegante pra nós aqui, tá bom. Ah, é verdade. Vitão, quer falar alguma coisa aí? Quer falar algum recado? Recado que essa semana uma boa semana e se cuidem. Amém. Valeu, Vitão, pela Zop, participação. Né? Já deu o tchau dele aqui pro Zop. Cara, já despede no começo. O cara fica nervoso, né? É muita emoção. O cara faz a edição na cabeça dele do podcast, confunde, coloca o último bloco no começo. Muito bem, então sem mais recados, vamos aqui para o nosso tema de hoje. Vamos para o que importa. O tema de hoje é sonho, nos meus sonhos de menino, né? Mas vamos incorporar a Tati aí. Também meu sonho de menina, vai. Tati. Eu tinha sonho de menino também. Nos meus sonhos de menino, devia ser o tema desse episódio. Sonhei com vários meninos quando eu era mais nova, quando eu era mais velho. Foi muito. Nos meus sonhos de menino, então vai ser a temática de hoje. Vamos falar daqueles sonhos que faziam sentido na nossa cabeça quando nós éramos crianças, assim, quando a gente era pequenos jovens, pequenos anões, e depois a gente viu que não dava para realizar, ou então a gente realizou esses sonhos, somos pessoas melhores, desenvolvidas, morando em Vitória aí, tendo corpos atléticos, e não pessoas frustradas consigo mesmo, engordando cada vez mais aí, e sem capacidade de realizar os sonhos. Nada disso, rapaz! Você Você vai conseguir, Ganso, calma. Vamos para o episódio de hoje, com encerrando essa parte com o Lucas Palma, que falou os meus sonhos de menino, chama o Padre Pedro. Mas o Padre Pedro tá preso, né? Mas tá tudo bem. Pode gravar da prisão. Muito bem, temos aqui ele, que foi menino lá na época da Grécia Antiga, pederastia rolando solto, né, capaz? Ele inventou o movimento socrático, né, que socravam nele sem parar, rapaz. Socravam, socravam. Alguém tinha que dar um nome para aquilo. E aí perguntavam, o que, que é isso, Wesley Zop? Ele, o que isso ser? E daí ele falou, mas você não responde o que a gente pergunta? Ele falou, faz parte do movimento socrático. Gostei que nada fez. É, e aí foi isso. Mas, Wesley Zop, que sonho de menino que você teve ali? Ah, cara, eu, de pequeno meninote, andava muito de ônibus. E eu falava, pô, deve ser muito legal ser motorista de ônibus. Pô, porque você fica andando o dia inteiro de ônibus. O dia inteiro. E tinha uma placa na frente ali, acima do para-brisa do motorista, que está escrito, só fale com o motorista o necessário. Eu falei, pô, eu tenho que falar isso para ele, que é necessário falar que eu tenho esse sonho de ser motorista. Não existe mais nada mais necessário do que me expor aqui, rapaz. Claro. E daí, na época, tinha a entrada não era pela frente do ônibus, e se você entrava por trás, na porta de trás... Era o famoso ônibus SIDA, né? Não tinha esse nome, não era bem isso. Tem certeza? Não era. E como você eu não criança, pagava... Você pode não lembrar. Esse ônibus realmente não era o ônibus SIDA. O ônibus SIDA foi o que tinha entrada na frente e atrás. E tinha várias pessoas entrando ao mesmo momento. Esse foi o ônibus SIDA. Agora, não era esse o caso. Não tinha para-brisa. As pessoas entravam pelo para-brisa. Entravam por todos os lados. O cara pelo lado. Tava no Guinness Book esse ônibus de recorde de maior número de pessoas entrando, rapaz. É verdade. Parabéns aos motoristas de ônibus aí, Wesley Zop. E daí eu entrei, eu entrava por baixo da roleta, né? Porque na época que eu não pagava não por ser velho, sim, porque eu era muito meninote. Passava debaixo da roleta e já corria lá na frente, ficava no suporte das costas do motorista, ficava ali olhando. No alambrado, ali no alambrado. Do motorista, do show, do espetáculo da direção do motorista. E falava, sabia que eu quero ser motorista de ônibus quando eu crescer? Eu era um moleque. Para todos os motoristas, você falava isso ou tinha um cara apaixonado? Não, todos os motoristas, todos. E até o dia... Sabia que eu quero ser motorista de ônibus pra ter um peito cabeludo e gostoso igual o seu, sabia? Pra dar aquela volta no volante aqui, ó. Exato. Olha isso aqui, ó. Mostrando os músculos definidos. Olha a diferença, o volante aqui e... Porra, bicho, olha isso aqui. Por que você não vem dirigir de short jeans? Por que você não vem dirigir de short jeans? Por que você não senta nessa esteira de bolinhas, totalmente nu? Por quê? Por que você não troca marcha com as nádegas? Que isso, falando, anos. Eu ando sozinho e não passa os pontos. Não, por anos falando isso, até o dia que eu fui passar debaixo da torneira, da roleta, entalei, que eu não passava mais, e tomei uma puta bronca do motorista. Eu falei, ah, motorista de ônibus é tudo filha da puta. Todo cara de égua, rapaz. Ele me humilhou na pública. Falei, eu não quero ser esse tipo de mau caráter no mundo, não. Pelo amor de Deus. Acabou com o meu sonho, cara. Acabou com o meu sonho. No dia é porque motorista de ônibus, quando dá bronca, é chato, né, cara? É chato, mas sabe que você tá... Você tá exposto ali, né? Você é o que está em nu em praça pública ali. E no cobrador, em vez de me defender, falou, não, eu falei que ele não passava e tal. Falei, não, o cobrador tá é louco. Tudo putinha de motorista, você sabe. É puta de motorista. É cobrador é puta de motorista. Zop, você ficou entalado, bicho, ninguém mais conseguia passar. Como é que eu vou... Não, não é que, é assim, eu não é que eu fiquei enroscado e teve que chamar os bombeiros, não, não é isso. Aí ele mudou o sonho, agora eu quero ser bombeiro. Os caras me salvam dos motoristas de ônibus pedófilos. Ah, agora eu quero ser bombeiro. Já curta, né, já curta o motorista. Não, eu fui passar, não passei, daí eu falei, ah, caralho, não vou parar, daí veio o motorista. Para de acabar, de interromper a fila. Você não passa de baixo. Moleque, você já tá grande. Eu falei, tá bom. Sabe que eu tinha 22 anos. Mas antigamente, Wesley Zop, agora a denúncia. Denúncia das máfias aqui. Antigamente, as catracas de ônibus eram mais altinhas. Dava você passar até os 12 anos brincando. Dava pra passar. Hoje em dia, as catracas de ônibus, elas vão até o chão, rapaz. É só criança de colo. Só criança de colo. Então, mas criança de colo você passa por cima, né? Então, por isso, porra! Eu era grande demais pra passar por baixo e pequeno pra conseguir dar aquele... Não, se você pula, você é marginal. Quem pula a catraca é marginal, é bandido. Eu não poderia fazer isso. Tem que ter elasticidade também, não é só porque é marginal. Tem que ter mas jovem, eu era jovem, Tati. Não, ele fazia ginástica olímpica. Ele é o... ele ia bater na catraca, depois... três piruletas, cair com a bunda enrijecida. Caía no colo do motorista, era ótimo. Onde era meu sonho estar, né? Não, eu só fazia o final, que é onde vale nota. Eu só dava aquele pulo e... É ali que tem nota. Caiu no para-brisa. O juiz da ginástica olímpica dorme até ele ouvir o barulho do cara caindo. Ah, ele tá ali. O juiz da ginástica é o cobrador, aquele... o cobrador chapa do motorista. Dá um pulinho aqui, ó. Dá um pulinho assim, ó. E finco, se deu aquele passinho, você perde ponto. É isso aqui que vale. Todo o resto é tudo aquele introdutória para esse passinho. Pra e, o juiz ali, ele fica, se ele ouvir dois tadá, percebe que o cara pisou. Se ele ouvir um tá ali. Seco, aí ele... Pô. É aí que tá. E não, e você sabe abrir o um momento. Ó, fincou, abre a mão na cara da baixada, dá aquela baixada. Não, na verdade ele nem vê se a mão tá aberta, ele olha a tua cara, se a tua cara tá de bosta, ele sabe que você errou. Cara de perdido, se, se o cara fez o tadá e tá com aquela cara... Oh, tadá. Errei essa merda, velho. Cara, 9.3, ridículo, o juiz pensou, ridículo, bosta, 9.5. Eu quero ter um piada. Vergonha. Love, a pessoa você. Caiu, quebrou a perna, fez uma cara feia. Ele fala, talvez a cara ali foi estranha. É pela cara. Então é isso. Agora, Wesley Zop, a pergunta que não quer calar. Não quer. Você chegou a realizar esse sonho? Você dirigiu o ônibus alguma vez de forma aí, sei lá, paralela no mercado informal? Você dirigiu um ônibus, uma van, uma perua Kombi, Ford K95, alguma coisa que se equipare ao ônibus assim? Você conseguiu... Todos desses eu já dirigi, inclusive o Ford K95 que se equipara ao ônibus. Não pelo tamanho, mas pelo barulho do motor, eu falo. E aí? É excelente, cara. Você dirigiu ônibus em que situação da sua vida? Numa leve situação onde eu ajudava o pessoal a levar os ônibus nas minhas férias, levar os ônibus para quem estava tirando carta de ônibus. Então eu era o ilegal ali, que eu não tinha carta. Meu Deus, mas eu levava até onde o pessoal fazia as provas onibais. E para fazer a curva? emocionante. Olha isso aqui, ele pegou que curva. Não, mas é porque para você fazer a curva no ônibus, você tem que fazer a curva depois que você já passou da curva. Tem que passar meiota. Então, não é? Não dá um blefe, não dá um blefe. Não, tem que virar. O blefe, você passa para os outros automóveis menores. Você faz uma puta curva aberta para um carro, entendeu? Você tá num carro dirigindo depois. Você faz aquela curvona aberta achando que ainda tá de ônibus. Você na contramão. Você não tem como fazer o contrário. O bicho é muito grande, bicho. Parabéns aí por ter realizado seu sonho aí de ter dirigido nu um ônibus enquanto as pessoas colocavam o pênis na sua orelha. Parabéns. Eu fui expulso pelo pessoal da autoescola. Alguém chamou de bêbado, Zop? Alguém ficou falando, é bêbado, bebê. Não, mas me chamaram de cara de égua, que foi o que eu falei, porra, cheguei no objetivo. Falando, é isso. É isso. Muito bem, e Anderson Negão, que sonho de menino você tem aí? Que o seu ano chega a piscar lembrando da sua infância. Quem tá comendo um salgadinho mexendo no microfone aqui? Tá um barulho de batata chips. É você, Anderson Negão? Não, não sou eu. Ah, é a Tati, filha da puta aí, ó. Tinha que ser, né, cara? Tinha que ser. Obrigado, Emerson. Obrigado, ensinou nada pra essa guria aqui, rapaz. Não sabe o beabá da gravação, que é não ficar mexendo na porra de um papel de bala durante a gravação. Manda fazer isso pra fazer a trilha sonora do programa. Eu achei que precisava. Não precisa aqui não precisa. Eu pensando, quem tá gravando no Pantanal queimando nesse exato momento? Só tô ouvindo as folhas queimando. Tá bom. Parabéns, Anderson Negão, de não ser igual a Tati, viu? Obrigado. Olha o seguinte, cara, um sonho que eu sempre tive quando criança era fazer mais gols que o Pelé. Não importa quanto, onde. Mais gols que o Pelé. Quanto mais de mil. Quantos gols tem o Pelé? A nossa Tati aí, que é a pessoa que mais entende de futebol dessa bancada. Acho que 1.200 é alguma coisa. Tá, 1.200. Vamos colocar 1.299. Vamos colocar 1.299. É, pra ter certeza. E aí, Anderson Negão? Agora, bom, vamos ver. Eu tenho que fazer as contas aqui. Eu não sei se eu consegui ou não. Mas eu acredito. A dúvida é a melhor coisa, né, velho? Então, seu sonho era fazer mais gol que o Pelé, somando videogame, futebol de botão. Exato. Não importa onde. Somando fazendo bolinha que acertou no cesto de lixo, que daí validou dois gols, né? É, o basquete foi cesta 1, valeu 3 agora. É, entendeu? Então, porra, somando tudo. Aí, esse os era seu sonho. Que eu faço na família Zop, também vale. a minha família não é jogador de futebol. Só aí tem que... Ah, não, não é mesmo. Goleiro, não é goleiro. E aí, baseado nisso, então, você acha que você fez quantos gols na sua vida até hoje? Né? 29 de novembro. Olha, eu tô vendo aqui, 1.523. Realizou o sonho mesmo, bicho. Aí, atestado, todos registrados. Não é igual o Pelé, não, que tem vigor, que precisou fazer. Precisou fazer reconstituição pro computador, que ninguém tinha visto o gol. O pessoal tá aí, todo mundo de olho fechado. Fez na ginástica olímpica o gol dele, ninguém assistiu. Foi isso, Anderson Negão? Ou são todos registrados oficialmente pela FIFA? Exato, cada gol que eu faço eu anoto no meu caderninho. Já mandei pra FIFA. Fala, ó. E aí, FIFA? E esse tal de Pelé aí? Não era o maioral? Não era o maioral? Não tem que melhorar esse menino? Não tem que... Eu imagino quando o Pelé morrer, fui entrevistar um negão e aí você fez mais gol com o Pelé pra falar dele. Você não, já vai começar assim. Anderson Negão, você que foi o único melhor que Pelé. O que tem a dizer? Mas, negão, o seu sonho, quando começou a ter esse sonho, Foi a partir do seu primeiro gol, você falou, porra, tem potencial. Você tava chutando a bola, aquele cachorro de pelúcia lá no seu quintal. Já foi, meteu um gol, meteu um gol. Eu consigo fazer mais. Não, foi no primeiro gol ou quando você teve o sonho, você falou, porra, mas... Você já tava com 500 gols, assim, não é possível. Depois que você faz 500, você fala, é só fazer mais 500. E se você fizer mais 500? Pra mil, né? Pra mil, não pra passar o Pelé, né? Mas e se você faz mais 500? Ah, aí dá 1.500. Aí você passa o Pelé. Aí dá 1.500. A matemática tá boa, mano. Matemática é boa. Tá fácil, tá fácil. Aí dá pra ir pro Nerdcast de matemática já. Tá muito bom. Parabéns, Anderson. Boa, cara. Obrigado, obrigado. Mais gols que o Pelé aí. Não é uma coisa fácil, tem que admitir, parabéns. E outra, Wesley Zop, sem jogar um jogo profissional na carreira, o que é mais difícil. Sem ninguém querer passar a bola pra você, sem ninguém querer te chamar pro time. Sem as pessoas fecharem a quadra quando você tá chegando, é isso. Porque que é raça. É fácil você fazer 1000 gols quando você é o Pelé, porque você é o Pelé, todo mundo quer tocar a bola pra você e falar, dei passe. Dei passe pro gol do Pelé. O goleiro tocou pro Pelé na zaga, o Pelé driblou o time inteiro, fez gol, passe do goleiro, né? E o Pelé só fez o gol. É fácil. Não, e driblou também, porque o goleiro ele quer tomar o gol do Pelé pra falar que ele também fez parte da história. O zagueiro olha e fala: eu nunca vou conseguir tomar a bola do Pelé, já nem vai com aquela convicção. Não tem duas bolas, zagueiro. E tem um zagueiro tipo Tonhão, que era do Palmeiras, que ele falou, eu consigo tirar a bola do Pelé, mas o pessoal vai me linchar. Depois, se eu por acaso confundir o Pelé, entendeu? Não tô jogando contra o Santos, tô jogando contra o time do Pelé. Então a pessoa vai, passa, faz seu gol. Exato, cara. O Pelé foi expulso, expulsaram o juiz, pediram a volta do Pelé. Tem como jogar contra um cara desse? Aí agora, é negão, fácil. Agora o negão jogando bola, vinha um zagueiro, meti-lhe a mão na cara e falava, vai pra quadra que não tá no time. Um dia num jogo oficial, expulsaram o negão, a arquibancada, todo mundo deu tapa na cara dele, tá vendo? E deram o troféu pro juiz. E somaram 10 gols na conta do juiz, tá vendo como o negão vai gol? Olha a balança. É bom falar isso, teve os gols roubados. Se bobear isso, o gol que realmente o negão fez, tem uns 2 mil aí. Às vezes que a faltou energia e caiu o Fifinha na hora que tava fazendo o gol, isso ninguém vê, né? Tava contando no Fifinha também. Ele foi na concessionária, deu uma volta e 2 gols, já conta. 2 gols. Mas é uma coisa que pode atrapalhar o sonho do negão. Ver quantos gols no Fifinha ele fez usando o Pelé, porque aí conta pros dois. Porra, negão, isso aí é importante. Ele não pensou nisso. Mas é por isso que ele chegou aí. Mas sonho é coisa séria, a gente. É verdade. É mesmo que tá atrapalhando o Fifinha. É aquela conquista. Mas aí é a FIFA que tem que fazer esse levantamento. Aí no cabineiro. Mas eu acho que pela ajuda dele ao Pelé, a FIFA dá um gol pra ele também. Fala, ó, você vai receber mais um gol, porque você ajudou o Pelé, foi parceiro, deu passe, então vai contar como gol. Acho que ele passa aí, vai ter uns 3 mil aí de brincar. Vai acabar o programa com 5 mil gols pro Negão. Não, 5 mil pro Negão e 4.500 pro Pelé, quer dizer, todas as vezes que ele fez. Parabéns aí, Anderson. Falei, Pebolim tava valendo também? Futebol, claro, é gol. Sapata tá valendo também. Sinuca, encaixar com a bola é gol. Não, só pra entender a categoria. E aí o número que tem na bola é quantos gols ela vale. A pretona é 8 gols, rapaz. Conta como gol também. Exato. Tá jogando vôlei, foi sacado. Deu na rede, é gol. Bola na rede é gol. Bola na rede é gol. Na rede é gol, mas se Caio fez ponto, aí é. Valeu 10 pontos? É 10 gol, rapaz. Tá vendo? Porra, claro. A métrica do Negão aí é totalmente aí justíssimo. Eu do Pelé, não, só pra saber, o do Pelé só conta nos jogos oficiais, né? É porque o Pelé só jogava futebol. É, só isso. Muito limitado. Depois que aposentou, acabou, né? Não fez mais nada o Pelé. Pelé é igual o Zop. Depois do gol, não fez mais nada. Não, peraí, mas depois do gol branco, entendi. Muito bem, Vitor Pedroso. Aí você é atleticano ou cruzeirense? Atleticano. Ah, agora você ganha mais. Agora você tem minha atenção. Você tem minha atenção. Eu achava que você era bi, mas pelo visto é só gay mesmo, né? Porque... Vitor Pedroso. Que sonho você teve na infância aí? Fazer mais gols que Anderson Negão? Ou um sonho possível? Um sonho impossível. Tem uma história muito triste de sonho de infância, que eu tinha um sonho de dar um beijo na menina mais linda da escola. Por favor, nomes. Ela chamava Keisiane. Pera aí, tira a música, por favor. Keisiane era um travesti. Keisiane era um menino. Mas ele era muito bonito, então ele era uma menina. Keisiane? Que nome é esse, mano? Tudo bem. Vamos voltar à história da Keisiane. A menina mais bonita de... Qual era a cidade que você morava lá? Belo Horizonte, a menina mais bonita de Belo Horizonte. A mais bonita e a sem charada. Ela era a única, inclusive no nome. Na minha cabeça só tinha ela. Eu vi ela toda. Descreva, por favor. É, lábios angelicais, olhos angelicais. E cabelos angelicais. Era o anjo do cemitério que ele foi ver a avó dele aí. Temos aqui um nota mil da redação do Enem. O cara é bom. Corpo angelical. Então você olhou para aquela face angelical. Falei, era Marte. E conversava com ela e aumentava o sonho de um dia dar um beijo naquela garota. Qual era a sua idade? 12 anos? Tinha uns 14. Ah, tá. E ela também. Então, era legal. Tá na hora do coito, é isso mesmo. É. Aí, um dia, ela me virou e falou, fica depois da escola, a gente Eita. Se vê lá fora. Atrás do barracão de terra? Atrás da horta? Aquele beco escuro, vão lá. Vamos atrás da capelinha. Vamos lá. Aí esse dia eu não consegui nem estudar direito. E as amigas delas chegavam, falavam comigo: nossa, vai ver a Keisiane depois, né? Ela falou. E eu tava ficando todo feliz, pelado, apaixonado. Contou pros amigos todos. Contei. Bateu duas no banheiro. Conseguia nem levantar da cadeira, que tão duro que tava. Já nossa, viu ela passando aquele gloss de morango na boca. É, e ele querendo misturar, passou um também. Essa história tá bem pornô, continua. Aí chegou o momento. Acabou... as aulas, e fui lá fora esperar a minha amada. Aí ela ficou aquela molecada em volta pra assistir o ato libidinoso. As amigas delas estavam lá. Elas estavam em volta, aí eu tava lá, aí ela, fecha o olho. Olha a emoção de quem veio, porra! Gleiciane fez uma atuação aqui. Olá, Vitor, que saudade, me liga. É o amor. Que bonito. Mas continue. Aí ela virou, falou, fecha o olho. Eita, Lili. Você já tinha beijado? Já era experiente? Não, eu não tinha experiência, mas não era marinheiro de primeira viagem. Ah, tudo. Marinheiro de primeira viagem dá o cu, tudo sabe. Eu achei que teria mais experiência ainda. O marinheiro de primeira viagem sai com experiência pra caramba. Porque ele tem mais experiência, bicho. Experiências traumáticas. Vamos falar marinheiro de segunda viagem. Um marinheiro. Que nunca viajou. Marinheiro. Ele era um navegante, mas um navegante. Manda. E aí, fechou seus olhos lindos, seus olhos angelicais. E pensei, quando eu senti a boca dela, tudo vai dar certo. Eu acho que eu já tava sentindo na minha boca, já era real pra mim. Aí, eu senti algo quente no rosto. Meu Deus. Vou deixar. Mão dela. Ah, a mão ela dela. Tá a mão ainda. Opa! Peraí, peraí. Cara, que plot twist, mano. Ele virou e falou: você tá louco que eu vou beijar você. E nesse momento, meu sonho morreu. Junto com tudo que tinha dentro. Desculpa, desculpa eu rir. Olha a foto de filha da puta. Ah, cara. Eu não sei se você grava mais. Mas pera aí, que aconteceu? Mano, foi quente. Ela tava me enganando. Mas ela te chamou só pra te bater em público? Porra. Mas por que isso? O que você tinha feito? Porque alguma coisa? Coração, eu sou do sala. Tipo de filha da puta que culpa a vítima. O que você fez pra apanhar? Para, é claro. Ganso, quando ela falou assim pra ele, te vejo lá fora, ele já bateu um ali na frente dela. Não tô me preparando. A menina bateu nele. Ai, Cristiane, claro. É isso que eu vou fazer com você, vagabunda. E ela ali. A menina, nossa, não. Ela tinha que beijar. É isso que você quer, essa foda. Olha, essa foda. Não, Vitor, alguma coisa. Você tinha uma fama de mineirinho sem vergonha? Não, acho que é porque eu ficava falando muito que gostava dela. E ela disse que tinha os fez isso. Comigo. Mas depende de como que você falava que gostava dela também, né? Você tatuava a cara dela, puxava o cabelo dela. Que é o jeito que se demonstra amor. Olha que lindo esse seu cabelo! Exato! Fechava a cara dela, você é muito linda. Essa boca angelical combina com o meu cotovelo! Mas, Vitor, qual era a sua roupa, Vitor? Porque você apanhou porque você tava vestindo alguma roupa provocante. Né? Era roupa do colégio. Aquele shortinho curtinho. Eu tava de óculos. Óculos. Caraca, ela não teve nem tempo. Tá de óculos, bicho. Pede pra apanhar. Era o auge do Harry Potter, pessoal. Achava que você parecia aí o Harry Potter, bati em você por causa disso. Era um colégio que bater também, aí Só Jesus faz bruxaria em colégio cristão. Eu acho que era a heresia dele de chamar ela de anjo. Eu acho que isso aí foi um pouco uma blasfêmia. Ah, isso é pecado também. Isso, é blasfêmia. Obrigado. Era anja, né? E aí você chorou, Vitor? Você chorou na hora ou engoliu aquele choro? Não, eu entrei. Fez aquela voz com choro, que é a voz... Caiu no chão, começou a chorar. Que se isso, batendo, né? Ah, porra, cadê? Porra, Cleciane, caralho. E Cleciane deu um murro forte porque ele é um homem ali. Eu tô bem, caralho. Mas não entendi porra nenhuma, Cleciane, caralho. Filha da puta, Cleciane. Era só falar que não queria. Você que me chamou, caralho. Olha aqui pra mim, porra. Não, tô bem, não tô chorando não, galera. Não tô chorando não. Foi isso, Vitor. Você chorou assim, seus olhos derreteram ali. Como que foi? E a humilhação em público? Meninada rindo de você. Caraca. Na hora eu corri pra dentro do colégio. Os amigos meus armando umas coisas pra um festival que ia ter. Aí eles me perguntaram, e aí, como é que foi? Aí eu chorei, contei. Aí um ano você depois contou? Você contou a galera, okay. Na boa, assim, tipo, cara, apanhei pra caramba lá fora. É porque você tem que mostrar pra pessoa, pras pessoas que tipo de pessoa ela é. É isso aí. Cara, mudou na hora de amor pra raiva, bicho. Aquela vagabunda. Na época não tinha Facebook pra fazer textão, meteu-lhe um tratamento de choque lá na hora. Um roast ali, um roast. Ele hoje virou um demônio, aquela desgraçada, eu quero que ela morra. É piranha! É piranha! Essa Cleciana é piranha! Sempre foi, olha a cara dela, não engana, aquele olho dela de demônio, aquela boca de demônio. Olha o nome dela! Olha o nome dela, é nome de puta! É vagabunda, viu? Eu só não bato nela porque eu tô bem, viu? É porque eu não consigo. Tomou um soco no gogó, né, bicho? É, a Cristiane, essa travesti Cristiane, ela tem 1,90m e 140kg também, não é? Ela pode bater nela. Cara, velho, tudo dela era angelical, menos a mão. A mão era pedreiro. O braço do Maguila, assim. O braço de caminhoneira. Bateu de baixo pra cima, de cima pra baixo. Não, mas de mão aberta, Meteu o Ivan Drago, assim, pá. Fecha o olho pra apanhar, porra, que sacanagem. Mas e aí? E um ano depois... Ainda apanhou. Ela veio me pedir desculpa. Sozinho. Eu falei que não. Eu falei nunca! Nunca! Nunca! Eu vou te expor! No podcast, porra! Mas você pegou alguma amiga dela que riu de você lá na rodinha? É isso que eu quero saber. Não, não. Nunca. Se queimou pra sempre ali. Foi totalmente queimado. Mano, nunca dele foi doído, até hoje tá doído. Você vê ele falando nunca. Vez ou outra, ainda procuro ela no Instagram e vejo. Tá ruim de vida, eu ganhei, eu tô melhor, eu sei que eu tô melhor. Ela tá em Paris? Paris? Não, ela é embargadora, em Paris, não significa sucesso, não. Ela podia estar em Dubai e não tá, então ela perdeu. E aí? Exato. Tô melhor pra vida. Tô no lugar que chama Vitória, eu ganhei. Foi morar aí só por isso, né, Vitor? Vamos desconectar o Vitor aqui pra não chamar a Cleiciane pra gravar agora. Mas realmente foi um sonho aí de menino que você... Foi dilacerado. Parabéns. Eu não ia contar o meu agora, mas também tive um sonho aí. Pera aí, mas lê a doação, pô. Oh, mas você gosta de me atrasar foda, né? Não, rapaz? Não é agora isso. Agora eu ia me conectar com o Vitor, a gente ia ficar em comunhão e eu ia comer esse cu de marinheiro de várias viagens aí, rapaz. Mas você é uma biscata mesmo. Não, mas tudo bem, volta. Temos a doação de Luciano Leal, falando do Brasil, está contigo, Vitor. Todos nós já apanhamos de travesti uma vez ou outras. O Jonathan Santos aí falou, Ganso, com esses episódios remotos, tenta trazer mais o chassi. Boa ideia, mas o chassi não acorda de domingo de manhã, não, rapaz. Bicho é capaz de bater na gente, igual aqui uma Cristiane. Exato. Se bobear, ele era a Cristiane. Você não sabe o nome do chassi, é chassi, né? Mas eu também, cara, tava na quinta série, né, e, porra, já contei do meu primeiro beijo aqui no Churume. O Churume sabe toda a minha história, né, quando eu namorava a Cris Lane, né. Cara, enquanto a gente estava enamorando-se... Ali, ficando sério, mas na minha cabeça era um namoro que ia gerar casamento, cara. Eu tava na quinta série, atual sexto ano, né? Naquela época era quinta série. E aí ele chegou... ia ter ali seus 17 anos. Quem era, rapaz? Tinha meus 11, 12 anos, acho que 12, sei lá. E aí chegou um cara do primeiro ano do ensino médio, Vitão. Pediu pra ficar com ela. E aí ela foi e ficou escondida com o cara lá na igreja do São Domingos. Wesley Zop sabe do lugar que eu tô falando. Mas lá é bom porque ficou uma parte escurinha ali. É, exato. Mas daí, cara, eu fui lá e vi todo o ato acontecendo, sem chorando da igreja também. Coração partido, rapaz. Seu coração se parte com dois chifres que brotam dele assim e vão. Então meu sonho de menino que era aí namorar e casar com essa pessoa aí, ó. Porra, foi por e água padre abaixo. Padre pergunta, você tá bem? Você, tô bem, padre. Tô chorando não, porra, tô chorando não. É que tem gente nessa igreja aqui que é piranha, viu? Piranha. Falando pra pessoa. Me escata. Mas como você tá falando muito fino, não consegue chegar lá. É, todo mundo que é achando você. Que é uma beata, né? Que mas beata é acha que todo mundo é piranha mesmo. Então, tudo... E não tá errado, né? A beata não tá errada. Peraí, Ganso, leia a doação aí. Ah, rapaz, então foi isso. O Adelino Júnior falou, peraí, Ganso, leia a doação. O Raul Sérgio Cavalcante falou aqui, a primeira vez que marquei com uma menina, chamou o namorado. Não apanhei porque consegui me proteger dentro da locadora. Boa. Cuidado, viu, Raul, você vai começar a ser chamado de talarico. Eu entendo. Mesmo você não tendo culpa. Ganso parou de fazer massagem na virilha de Padre Pedro na hora. É, rapaz, ali você decepciona, né? E o Jonathan Santos mandou ser corno da quinta série fez teu caráter, Ganso. Ah, mas a vida é assim, cara. Aprendi. Ah, que... isso acontece. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, exatamente. E você, Tati, qual era seu sonho? De criança, seu sonho cara, de menina, seu sonho meninota. De minota, de menino e de menina. Qual era, Tati? Qual que comparado você... de vocês, é meio besta meu sonho, porque assim... Ah, tudo, tudo que você fala aí, é meio besta, né? A gente esperava aí. Engraçado que a gente não espera algo muito intelectual de você, viu? A gente não espera. Por isso que eu tô no chorume, não no Nerdcast, né? Exatamente. É isso. Eu tava no auge da Copa de 94 e estava apaixonada por um jogador. Assim, apaixonada. Bebeto. Acertou. Bebeto. Não, todo mundo era apaixonado pelo Bebeto em 94. Cara, eu era apaixonado pelo Bebeto demais. E aí eu li numa revista, ó, naquelas caprichas de antes, que pra você ter a pessoa amada, olha a cabeça, você teria que ficar a noite toda sentada, sem dormir, porque no outro dia ela seria sua. Era a Macumbaria News. Ah, eu li aqui na Macumbaria News. Não, mas, peraí. Fica a noite inteira acordada fazendo o quê? Porque só fica acordada... Sentada, na cama. Na siririca, Wesley Zop. Tocando DJ. Tocando DJ ali, afinando o dedo. Afinando o dedo, rapaz. E tinha que ficar sentada na cama, pensando numa pessoa amada... Sem deitar pra dormir, só sentada ali. E aí eu falei, caraca, se eu fizer isso, Bebeto... Só um minuto, Tati, só um minuto. Que Carol Barros do The Pet Lady falou, eu era apaixonada pelo Leonardo. É porque ela gosta mais de violência, né? Cotovelada na cara. Pena que quebrou a cabeça, né? Não, eu achava o Leonardo bonito, mas o Bebeto era pra ser meu marido. Aí eu fiquei O Bebeto, ele era pai de família, né? Fazia gol. O pessoal levava travesti pra... Pra concentração, ele só chupava, ele não comia. Ele não. É fiel, pô. Ele é fiel. Tinha um agravante, o Bebeto, quando ele era mais novo, ele é de Salvador, né? Meu pai jogou bola com o Bebeto. Meu pai odeia porque ele disse que o Bebeto já era da família. Rebeldia. Ele falava assim, ele era babaca, playboy babaca. Não era pra ser gol dele, era pra ser gol do Romário. E na minha cabeça falava, se eu dormir acordada, amanhã o Bebeto vai ser meu. E eu vou ter que conversar com meu pai direito pra falar, essa briga de vocês tem que acabar. Porque ele vai na minha cabeça. Ela tá me saindo do espírito pro pai, né? Não, eu tava assim, meu pai. Acabou essa briga. Ela dormiu pensando no, na briga do pai com o Bebeto. Não, meu pai, não pode ser essa briga aí. Porque o Bebeto vai comer aqui na nossa casa macarrão como? Eu pensando, né? Meu pai. E aí, e na hora que meu pai tiver que dividir a farofa de milho com o Bebeto, vai? Como que vai ser? Mano, não, eu pensando nisso, não consegui. Aí eu fiquei sentada na cama, minha mãe chegou. E Bebeto aqui no nosso barraquinho com 12 pessoas aí? Como vai ser? Apertado? Vai ficar assim, cara, meu pai, você tá louco? Você tá louco, meu pai? Meu marido. Aí eu fui dormir, daqui a pouco minha mãe chegou no quarto, me viu sentada. Daí, só um minuto, daí a Tati, 2 da manhã. Bebeto vai morar aqui em casa, pai! Porra! A gente se ama! Ai, eu tava alucinada com essa parada na minha cabeça. Não era um sonho já. Era o pai dela, não podia ser o Romário, porra! Minha mãe chegou e falou assim, ó, tá maluca, menina? Tá pesada na cama por quê? Wesley, eu falei, mãe, por causa do Bebeto. Wesley Zop. O pai da Tati falou, não podia ser o Anderson Negão? Tem mais gols que o Pelé, porra! Vai ter mais gols que o Pelé? Esse Bebeto, aí, olha a loucura, eu peguei, a minha mãe falou assim, não, vai deitar agora na cama, tá maluca? Eu peguei e deitei chorando, dormi chorando. Aí eu acordei pensando, caramba, acabou meu sonho. Aí na hora do gol, o Bebeto fez assim, aí falaram, o Bebeto tá fazendo isso por causa do filho. Eu falei, pronto, minha mãe destruiu o meu casamento e até filho ele já tem. Eu não consegui atinar que tinha coisas de anos de diferença. Pra mim, minha mãe destruiu meu sonho, entendeu? Eu falava, meu pai e minha mãe me odeiam. É verdade. Até hoje, não tem minha felicidade. Ninguém me entende nessa casa. Era um sonho. Foi um sonho triste aí que eu tive. Não, mas Tati, o sonho ainda não acabou. É, o sonho ainda não acabou. Se Bebeto chegasse hoje aqui em Americana e falasse, vamos, Tati. Vamos aí. E aí, Tati? Bora, você já viu o Bebeto atualmente ou não? Como ele tá? Tá bonito. Eu ia falar bonito pra ele assim, então, Bebeto. Tu tem que ligar pro meu pai e pedir perdão a ele pra gente poder ter uma Tem uma comissão. Mas o Bebeto tem chance ainda, é isso que eu quero saber. Né? É diferente da Keyciane. Keyciane não tem chance com o Vitor. Ah, eu pago a bunda pira. A outra tá em Dubai. Por que ele vai ter que ir em Dubai atrás dela? Isso que é foda. Agora, não, Bebeto tem chance com o Tati? Essa é a pergunta. Ele tem chance porque ele não me bateu. Quem acabou com meus sonhos foi minha mãe. Ah. A minha briga é com ela. Até hoje eu tenho essa queixa com ela ainda, porque eu poderia estar com o Bebeto hoje. Exato. Mas, ela fez verdade. A inseminação artificial na esposa de Bebeto da época, nem sei se é a mesma. E aí acabou com o sonho de Tati. Ah, Bebeto não entra nessa casa, menina! A gente já falou sobre isso. Você fala de Satanás nessa casa, mas não fala de Bebeto, pai, porra. Eu odeio o Bebeto, você é louca. Você vai dormir, pelo amor de Deus. Você tá acordado por quê? Você tá fumando droga? Você pegou cocaína da minha gaveta? Não, tô pensando no Bebeto. Cala a boca, menina. É droga. Bebeto nunca fala de Bebeto. Viu? Nossa, viu? Chorei, mano. Chorei muito na época. Já basta sua irmã que esse ano e fica batendo na cara dos outros aqui. Dos mineiros, caralho. Mas ele mereceu, mãe, ele mereceu. Ele era puto, mãe, ele era puto. Agora Bebeto é santo. Mas muito bem, Tati. Então, aí o sonho de menino. Sonho em ascensão, mãe. Mas eu gostei desse sonho, sonho muito sincero aí de casar-se com o Bebeto. Ainda dá tempo, ainda não acabou. Façam esse podcast chegar até o Bebeto, compartilhem aí no Twitter, @Bebeto. Aí, por favor, gente, eu quero mostrar pra minha mãe. Vamos fazer dar certo aí o amor que o Brasil quer ver. Bebeto tá. Mas nem só de Bebetos vivem a seleção brasileira. Exato. E aí, o que mais de sonho você teve? Casar com o Romário? Não, isso daí eu casei. Romarinho, não. Vereador. Né? Um sonho que eu tinha de meninote era assim, ó. A minha mãe trabalhava em tempo integral, o meu avô trabalhava em tempo integral de pedreiro, e minha avó ficava em casa fazendo serviços domésticos. Então a gente chegava em casa, eu, da escola, né, eu já ia almoçar. E daí ela, não, antes de almoçar, vai em tal endereço e leva a marmita pro seu avô. E era aquele totem de marmita, vocês já viram que é uma, que é umas pequenininha, sim, embaixo sim, uma bacia de comida. Amarrado no naquele belíssimo guardanapo. Todas elas amarradinhas no guardanapo e tinham uma ferra para você carregar todas as marmitas aqui. E eu tava com uma fome desgraçada, que eu tinha comido, era 9h30 na escola. E, pô, e aí é 11h30, eu não vou comer nada? Tô passando mal já. Daí eu tô aqui, tendo que levar... Era longe, às vezes? Às vezes era sempre em Americana, mas... às vezes era longe, eu colocava na bicicleta e ia aqui, ia entregar. Só cantando que daí, uma canção? Às vezes é... Só o meu amigo só, lá é bem longe daqui, sem única condição, depois disso, com seu vestidinho azul, todo careca. Não, é porque era o uniforme da escola, né, que eu usava. Você na sua cecia ali. Só que daí eu levava, levando a marmita, eu pensava, pô, deve ser muito legal ser pedreiro, né? As pessoas trazem comida pra você. Você não tem que ir pra casa. As pessoas. Ele só vê o lado bom das coisas. Não, não vê o trão. Ele achava que ser pedreiro era igual o Vando, que o pessoal jogava calcinha, o pessoal jogava marmita. Obrigado por fazer as edificações da nossa cidade. Tome uma marmita, mano. Não, e daí eu levava o rango e vinha pensando, pô, agora eu tenho que voltar para casa e não vou fazer o meu rango, e se eu fosse pedreiro eu já estaria comendo, porra. E eu ficava pensando, olha que mundo injusto, olha que mundo injusto. Prazop, só pedreiro comia, mano, pelo amor de Deus. Só pedreiro comia na hora certa. Comia mais cedo, exato. Daí até uma certa idade, assim, vai, uns 10, 11 anos, tinha coisa que meu avô falava, não, vamos hoje lá comigo à tarde, depois do almoço, fica lá, porque eu vou ter uns negócios pra você fazer lá. E o que que era? Se tem, ele um servente, lá... tem um servente estressado, precisa currar o moleque. E normalmente era fazer um serviçada que é de filha da puta, que ninguém, nenhum pedreiro queria fazer. Tipo, tirava os azulejos, tinha que tirar aquele reboque do azulejo. Então eu falava, pô, um dia eu vou ser pedreiro para ter um moleque para poder fazer isso para mim. E eu ficava e falando... esse moleque. Mano, porra, ser pedreiro, eu tinha comida na mão, você podia ficar mandando nos outros. Eu falei, porra, ser pedreiro é top, bicho. E daí eu comecei a fazer um serviço como eu vou... Ô Wesley Zop, só um minuto, que eu acho que sua fala tá atrapalhando a Tati mexendo a porra do papel de bala dela. Não quero atrapalhar, não, a ópera, a ópera rock dela de papel de bala, pelo amor de Deus. Até um dia que eu tava com meu avô colocando telha numa sorveteria, não lembro onde que era, mas era um estabelecimento comercial. Eu tava colocando a telha, eu acabando de colocar a telha aqui, a telha escapou da minha mão, cortou minha mão, e meu avô quebrou a telha, ele ficou pendurado. Eu falei, cara, que serviço perigosíssimo, bicho. Não sei se eu quero mais. Tudo isso pra almoçar meia hora mais cedo, não sei o que se compensa. O meu tio caiu do telhado, caiu de costas, ficou um mês engessado, porque não podia se mexer, por causa da queda que ele teve. Eu falei, cara, isso é perigosíssimo. Daí eu fui indo para outras vertentes profissionais e acabei não sendo pedreiro. Mas pensa no status... Dom Pedreiro. Pedreiro é foda, bicho. Pedreiro é top. E ainda não teve um neto pra te levar comida. Onde você tá passando cabo, esse tipo de coisa. Ainda a vida dele era ver profissão e falar assim, tem coisa boa nisso. Aí quando ele via um defeitinho, ele, não quero mais. Exato! Ah, cara, tem que usar galocha? Ah, não. Pô, meus pés não combinam com galocha. Cara, se a carteira glamour, é bom, tem que andar, não quero. Tá passando, é bom, tem que jogar, não quero. Pô, exato! Cara. Você é criança, você só vê vantagem, porra. Você só vai vendo top. Eu não vi nenhuma desvantagem ser operador de informática, bicho. Até agora. Muita desvantagem, mas eu já era adolescente. Aí já era, mas botou tudo. Aí já era, eu tinha que trabalhar, porra. Mas aí já tinha colocado no meu LinkedIn, não tinha como mudar, não sabia mudar. Entendo que currículo vitae. Assim, eu não ia imprimir outras 10 folhas de currículo, já tava... Imprimi, entenda-se, datilografaram o currículo. Mas tá certo, Wesley Zop. Então você sonhava aí, sei lá, não entendi porra nenhuma. O glamour do pedreiro, queria ser pedreiro. Mas obrigado por falar. Ele queria comer 11 horas da tarde. É, eu queria então, comer 11 só, horas. Olha a simplicidade do garoto. Eu gostei do Tati. Sonho. Sonhava em casar com Bebeto. Ah, Vitor ainda, um sonho mais impossível, que era pegar Keyciane aí. Um anjo. E aí, por aí vai. Anderson Negão. Anderson Negão aí, por favor, um sonho decente. E não essas bostas com as Leisop veio falar. Olha a boca. Cara, um sonho que toda criança tinha na década de 90. Olha por soltar você. Um Kamehameha. Soltar um Kamehameha. Ah, não, bicho. É isso que eu tô falando, porra. Algo impalpável, algo concreto, algo aí intelectualmente aceito nesse podcast. Não, vamos colocar ele realizou. Vamos colocar Kamehameha e Hadouken. Só pra. Ah, Hadouken é fraco. Que porra. É, Hadouken é fraco. O Kamehameha engole esses Hadouken. O Hadouken o cara faz assim, né, Fênia? Agora Kamehameha destrói planetas, cara. É. Mas quero que fale aí, mais. Pô. Fale mais, Anderson Negão. Fale mais. Destrói planeta. Eu podia matar pessoas. Eu podia. Não, peraí. Calma, Negão. Calma. Eu podia dominar o mundo, cara. O mundo era meu. Quem vai contestar o cara que solta Kamehameha? Não, já era seu porque você tinha 5 mil gols. Isso aí já era seu. Você só queria destruir ele. Ah, se é meu, eu destruo. Oxe, faz o que eu quiser, né, meu? Anderson Negão, você aí que é, então, você tinha o sonho de soltar um Kamehameha. Eu ainda não consegui. Não, não é isso que eu pergunto. Não é essa. Você estudou, né, sobre o Kamehameha, tentou de diversas maneiras. Claro. Concentrar o ki. Você tem que concentrar exato, o ki. Exato. Concentrar o ki, não é o cu, né? Fez artes marciais. Mas me explica aí que eu não sei o que é Kamehameha. Eu não sei o que é isso. Eu não assisto. Kamehameha! E aí você faz assim com a mãozinha. Kamehameha! Não dá pra ver porque o seu nome tá na frente. Vai, tá. Vai aqui, ó. É o poder do Goku. É o poder do Goku. E aí, Anderson Negão, eu queria tirar uma dúvida aí sobre... É que eu vi que você faz parte lá de um grupo soltadores de Kamehameha, né? Possíveis! Possíveis! Em treinamento, soltadores de Kamehameha em treinamento. Para soltar o Kamehameha, é obrigado você falar Kamehameha? É obrigatório. Ou o Kamehameha, você consegue soltar sem falar? Ou não. O Kamehameha, tipo, você vai estar avisando o golpe pro adversário? Não pode, tem que falar. Mas em livro, Tá livre. Mudos não soltam Kamehameha. Surdos, mudos não soltam. Mudos não soltam. Porque tem que ouvir também. Tem que ouvir a vibração. E os mancos, consegue? Também não consegue, né? Os mancos. Mango? Os mangos? É ignorante. ela não sabe o que é o Kamehameha. Ignorante. Isso, eu lembro que quando eu era criancinha. Tinha aquelas revistinhas de desenho que vendia nas bancas. Sim, a Macumbaria News, já falamos. Aí um dia eu vi uma lá, o jeito certo de fazer o Kamehameha. Eu que escrevi. Aí eu comprei. Sei lá, você tem que segurar e colocar energia nas mãos. Eu ficava lá, que nem um bobo, eu não tô conseguindo colocar energia. Peraí, que nem um bobo? Como? Que nem um bobo, não. Que nem um bobo, não. Que nem um bobo. Bobo porque eu fazia errado. Ah, tá. É verdade. Aí sim, aí é bobo. Minha mãe olhava e pensava: olha só, eu tô um filho idiota, não sabe nem fazer o Kamehameha de verdade. É uma vergonha. Por isso você apoiou daqui esse ano. Ela sabia que você não ia poder revidar com o Kamehameha, pô. Meteu a mão na cara. Ou ela era treinadora, ela tava, vamos, tá incentivando. O... Mas então tem que falar, tem tudo. O Vitor aí também faz parte dos soltadores de Kamehameha em treinamento. Soltadores. É, possível. Mas Anderson Negão, você já falou, né? Já deu spoiler que nunca conseguiu. Mas a grande pergunta não é se nunca conseguiu ou se já conseguiu. É, você quase conseguiu em alguma vez. Essa... Olha, eu passei perto. Uma vez eu vou brilhar. Uma vez, ó. Aquele momento sou tão brilhinho. Que você... Aquele momento ali. Que você... E aí? Ah, foi quase. E aí, quando foi isso? Foi quando eu tava em Piracicaba, em frente ao Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba tava lá, eu falei, vou soltar um Kamehameha. Aqui é um lugar perfeito. Vai ficar bem na foto. Límpidas, as águas límpidas. Vai ficar bem na foto ali. Exato. Dá pra comer um peixe ali depois. É, gostosinho. Comer pintado. Dá pra comer pintado. Dá pra comer um pintado. Não, pintado é muito gorduroso. Fica quieto. Não, isso eu concordo. E aí, eu juntei as energias. Saiu o brilhinho. Eu vou falar pra vocês. Saiu o brilhinho. Acho que faltou um pouco de... Faltou um pouquinho de sal. Você tava usando entorpecente? Fala a verdade. Não. Qual era a sua idade, Negão, que eu quero saber? Não entendi. Você tinha quanto? Ah, era por volta de 29. Mas ainda é um menino. É, o sonho prevalece desde... É o sonho de menino, mas ainda acontecendo. Tá tentando, um dia consegue, mano. Muito bem, e você, Vitão, aí, que faz parte também da comunidade possível soltadoras de Kamehameha em treinamento. É uma comunidade grande, né? É uma comunidade grande. Mas o que você trouxe de sonho aí de menino? É, eu, mais que eu fosse da cidade, minha família era toda da roça. Lá de Três Marias. Aí quase todo fim de semana eu ia com meus pais e ficava na roça. Então era um menino meio urbano, meio rural. Gostei. Ele quer trabalhar com o fetiche do nosso ouvinte. Ele quer trabalhar com o fetiche e tá montando um enredo de filme aí. Exato. Aquele garoto simples, aquele garoto simples da cidade. Ele é o Chico Bento, o Chico Bento moderno. Chico Bento quando vai visitar o primo. Aí eu ficava lá e ajudava a fazer as coisas, ajudava a tirar leite, bebia leite direto da teta da vaca, comia cabra. Coisas de fazendeiro, gente. Exato. Agronegócio. O Vitor ficou até perdido agora. Conto ou não conto isso? Então, meu sonho era a cabritinha do vizinho. Será que eu conto? Só que ela foi e deu um tapa na cara e... Me deu uma patada. Ela berra, eu tá, fecho o olho. Ok, bateu na minha cara. Ele tinha chamado a câmera de Keynesiano, inclusive, de raiva da Keynesiano. Não, de qualquer coisa, mas de Keynesiano, não. A cabra não ia aceitar isso. É. Aí... Olha a doação. O Júnior Camilo falou: antes eu ouvi o Negão falar essas barbaridades, mas poder assistir é divino. E outra, Ganso está usando de sensualidade para fazer humor, que baixo. É, não, rapaz. Mas ele tá achando que eu sou o Vitor. Não, esse daqui não sou não, cara. Parece, mas não é. É, é parecido. Talvez seja meu filho. É o óculos, na verdade. É pra cada vez que você transa, você fez um filho? É isso. Você transou três vezes, pode ser que eu seja. não vamos tirar essa chance. Não vamos tirar essa chance, não. Aí eu adorava e ficava imaginando como que deve ser que andava de cavalo, eu penso, deve ser muito legal andar de boi. Eu tinha esse sonho de montar num boi. Aí eu vi, eu rodeio. Ah, rapaz, rodeio. Aí rodeio. Rodeio. Não, não, não, rodeio não. Vaquejada, rapaz, vaquejada. Nossa, se o pessoal só anda de cavalo aqui, se eu andar de boi, eles vão me respeitar muito mais. Ô, Vitor, andar de boi ou de touro? Essa é a questão, não, rapaz. Pra mim era tudo boi. Eu não sabia o que era touro. Pra mim só tinha boi. Boi é o touro capado. Era touro, era touro. E tinha os garrotes, né? Então, uma covona assim, tipo uma cova, parece... Você fala, nesse aí nem guindaste, me tira desse aí, é isso? Você eu subo nesse, nossa senhora do céu. Eu quico até umas horas, é isso? Vou mostrar pra aquela cabritinha como é que faz. Pegar na cabritinha em cima do touro e falar, agora você me quer, né? Só que abre essa fada, piranha. Caraca, ele realmente ficou mal com a Keiciane, mano. Ficou. Todo mundo é piranha e vagabundo agora. E aí, Vitor? Aí eu pedia lá pros vaqueiros, posso montar no boi, no touro? Um bom jeito de chamar os vaqueiros, né? Os vaqueiros! Vaqueiro. Mano, imagina ele. Lá eu lembro, eu acho que eu quero montar, lá na época. Eu quero montar. O Zé Precata. Ô, Zé Precata, deixa eu montar nos touros. Ele disse, não monta em touro, não. Você monta aqui nessa rua, seu moleque tarado. Não dá pra montar num boi, não, mas dá pra montar num boi, que é meu filho, pode montar nele. Aqui tem vários. Oi, vaqueiros. Ele de vestidinho azul na bicicleta. Oi, vaqueiros delicais. Sol, meu amigo, sol. Oi, vaqueiros, você tá montando. Ei, vaqueiro. Aí, um dia foi ter ferragem de gado. Ah. Aí, o que, que eles têm que fazer pra ferrar o gado? Põe eles num corredorzinho. Também, Zop, mas esse era outra ferragem. Era ferragem. É um beco, coloca eles num bequinho ali. Leva num beco, né? No beco, e aí vai alguém e enfia o ferro dentro. Com o boi dentro do beco. Ficou sensual isso aí, ficou sensual. Aí eu virei e falei, os boi estão parados lá, ué. Posso eu montar posso, nenhum? Né? Aí o vaqueiro falou, vai logo, menino. Eu subi. E o nome é vaqueiro, caralho. Sou sua mãe, porra. Sou sua mãe, Odete. Aqui eu tenho que usar um bigode e um chapéu. Caraca, porque senão me curram aqui. Vaqueiros são loucos. Eu acho que esse sonho seu tá meio complicado, mano. Pegou ferro, tinha boi, tá muito estranho. Você montou, mano, tá muito sexual isso aí. Mano. E aí? Nem, na verdade, nem tá, né, Tati? Mas você tá olhando ele sem camisa, assim, e tudo que ele fala, você acha que é sensual. Aí levou ele, o ferro, eu falei... ele pode falar, bebi água, né? Tati, louco, bebeu água. Só tarado, bebeu água, né, bigodudo. Vai, gosta de água, né, esse bigode, essa boca safada gosta de água, né? Mas tá. Mas continuando. Né? E aí você foi lá, bateu o pé na cerca. Subi na cerca e montei no boi. Ali no cupim. No pelo. Aí passou um segundo. Ah, tá, legal. Aí saí, realizei meu sonho. Não era só que eu pensei. Eu fiquei com medo também, porque o boi é muito grande. Aí eu tentei e pensei, se ele pular comigo, eu morro. Ele quebra meu cu. O boi é dura. O jeito mais fácil. O jeito mais fácil de matar um moleque é quebrar o cu, todo mundo sabe. Aí eu sentei, eu fiquei, nossa, é muito grande, posso morrer. Aí eu saí e agradeci. E... Obrigado, vaqueiro! Aí depois eu fiquei lá sentado, olhando eles ferrar o gado e pensando: realizei meu sonho, eu sou alguém melhor. agora. É, não, ah, rapaz, foi um bom sonho. Foi um bom sonho. Foi legal. Mas isso. Ele é um vaqueiro, é um vaqueiro. Isso é uma lição de moral, né? Porque às vezes a gente tem sonhos aí que parecem grandiosos aí, parece que quer escalar um Everest, né? Ou uma corcova de boi. Sim. E quando você tá ali em cima do boi, você pensa, é só isso? Não, é a mesma coisa, às vezes você tá ali em cima do motorista de ônibus, às vezes você está ali em cima do Bebeto e pensa, é só isso? É, será que não é essa? Uma vez que você atingiu ali, você quer mais. Será que não é essa reflexão que Vitor Pedroso nos traz? Que às vezes você... É só isso mesmo. O sonho de menino, às vezes, é só um sonho de menino. Muito bem. E você, Tati, que outro sonho você trouxe aí? Eu já reparei que os meus sonhos são irrealizáveis, pelo jeito. É, eu tinha um sonho quando era mais nova, porque eu tinha umas amigas assim que às vezes eram sacanas. E aí eu tinha um sonho de... Eu escrevia no caderno tudo que elas faziam de ruim comigo. Tipo, fulana hoje olhou pra mim com cara feia. Cicrana hoje, é, mas fulana poderia ser feia mesmo. E você tá exigindo muito dela ali. Ela não quis com outra cara. Exato, às vezes ali era a única coisa que ela tinha na vida, era aquela cara. E eu escrevia isso no caderno e guardava debaixo da cama. Fulana olhou torto pra mim hoje, né? Ela era vesga, a né? Norminha vesga olhou torto pra mim. Falei com o menino e ele não me respondeu. Era o nosso. Escrevia tudo. E aí um dia eu escrevi porque eu morava no terceiro andar. E aí a minha colega morava no térreo. E aí eu tava com sede brincando na rua. Eu falei, pô, me dá uma água aí. Ela falou, não. Mano, aquilo me deixou doido. Ah, não! Opa! Você falou esquecendo de pensar que eu tô aqui com o caderninho, é o de capa preta, tô com o caderninho de capa preta, aquele que eu anoto, e aí? Cara, água vai pro caderninho? Curiosidade. Eu falei, não vai me dar? Ela, não. Eu falei, tá bom, subi puta pra casa, escrevi do lado, só que dessa vez eu escrevi do lado, vou matá-la. E aí eu falei assim, aí eu pensei, agora o cara não tem sentido, porque escrever e não colocar o que eu vou fazer com as pessoas não faz sentido nenhum. Aí eu voltei lá atrás e comecei a colocar, vou furar o olho de fulana. Cacete! Virou um caderno de vingança de tudo que eu ia fazer de mal com as pessoas. Nunca pude realizar, eu acho que o meu sonho era esse, realizar o que o caderno estava fazendo. Sabe, Ganso, quando a gente estava falando sobre fazer esse episódio... Eu achei que ia ser algumas coisas nostálgicas que ia fazer a gente ter um sorriso no rosto, né? E não incentivar a gente a trancar a porta pra essa louca não invadir a casa da gente. Puta que pariu! Acho que minha mãe queimou o caderno. Negar água era muito absurdo, mano. Eu tive que subir 3 lances de escada pra beber água. Tem que matar. Nunca perdoei aquela vez. Eu não morando em Israel, Wesley Zop, negar água é a maior ofensa que existe. Eu não sou adivinho, não, mas eu tenho quase certeza que essa menina chama Keisiane. Teve sorte de não ter apanhado na cara. Quer água? Fecha o olho. Quer água? Fecha o olho. De boa, e eu em casa olhando pra ela da janela e pensando, cara, você não me deu água, por que você não me deu um copo d'água? Nem sabe que vai morrer, ó, mas não, tranquilo. Olha só. E quem nega água morre seco, né? Vou enterrar ela no deserto, vai desidratar e morrer sem água. É, não é nem porque ela negou água, né? O caderno desapareceu. Acho que minha mãe jogou fora quando leu as coisas e falou, mano... Ou a polícia, né? Pegou. A sua mãe ali falou, não... Ela abriu o caderno no fim e falou, vou casar com o Bebeto. Ela, droga, tio, o que que vai essa boca? Matar as pessoas que negam coisas pra ela, tudo bem. A Bebeto, não aceito o Bebeto nessa casa, porra. Mano, meu sonho era muito idiota. Eu dou soco na fonte dessa menina toda noite quando ela tá dormindo pra ver se esquece esse Bebeto. Ela tá ficando uma psicopata em potencial, mas não esquece a porra do Bebeto, caralho. É um manuseio meio rústico, né? Esse de jogar com a memória da pessoa. É terapia moderna. Época, É, é, na época... Eu esses dias aí, vi a pessoa e falei, e aí? Eu falei, caraca, como eu era idiota, porque eu queria matar essa menina, ela é tão legal, bicho. Ainda bem que eu não realizei o sonho, graças a Deus. Tão legal, né, mas morreu. Né? Ela era tão legal, né? Ela tá te olhando o corpo dissolvendo ácido. Por que eu matei essa menina mesmo? E procurando nas páginas do caderno lá, porque parecia lista telefônica o negócio. Né? Mas por que eu matei essa daqui mesmo? Acho que ela nem tava na porra do caderno. Ela porque ela me olhou feio. Nossa, por que eu falo? Por que eu coloquei ela no rolê? Por que tinha vários, mas o que mais me marcou foi a menina não me dar água. Eu acho que ia acreditado que não se nega copo d'água. É que esse foi o mais grave, esse foi o mais grave, né? Daí você falou, nossa, porra. Mas tá bom, né? O Paulo Garoto Vaca falou aqui, ela leu e disse: não pode deixar o Bebeto sofrer na mão dessa menina, vão ter que inseminar a mulher dele. E Luiz Henrique falou: Tati tem um gol branco. Eita, é, caralho. Não, mas, a mãe dela era da vaquejada também, que sabia inseminar a vaca. Foi inseminar a mulher do Bebeto, não que ela seja vaca, mas foi inseminar a vaca. Rapaz, um sonho de infância que eu tive também aí da década de 90, o Anderson Negão vai lembrar, não era soltar um Kamehameha, era uma Genkidama, não, tô zoando. Rapaz, o Gugu, no programa dele, tinha um jogo que ele entrava na casa das pessoas... Gugu na minha casa. Não sei, mas pode ser. É esse. E aí ele ficava, tipo, perguntava pra família: vocês têm uma espátula verde? E daí todo mundo ia lá, procurava uma espátula verde. Sim. E se tinha o objeto que ia ele ganhando pedia, prêmio. Ganhava prêmios, normalmente brinquedos da estrela, né? E tinha gente que ganhava vários brinquedos, cara. E eu ficava vendo aquilo e falava: porra, um dia o Gugu vai vir aqui na minha casa, né? Porque ele ia nas casas aleatórias. É, eu achei que era... Aqui, cidade americana. Família domiciano, vamos lá. E aí eu ficava assistindo e o cara falava: um bob de cabelo. Eu pensava: droga, nossa, se fosse na minha casa eu ia ter isso aí, porra. É isso, sei lá. Eu me mostrava pra TV, ó. Eu tenho. Ah, pô, por que não vem aqui, Gugu, caralho? E coisas desse tipo. Então, né, ou eu pensava, ainda bem que não foi na minha casa, isso eu não tinha, hein, cara. Nossa, ia perder aí a barraca do Gugu, que já vinha com o primo do Anderson aí, gratuito dentro. Então, a porra, eu achava sensacional aquele negócio. Você tinha objetos na sua casa e ganhava... mais objetos, Wesley Zop. Era incrível. Sim, ganhava os brinquedos do Gugu. Eu nunca realizei esse sonho, né? Infelizmente. Mas hoje eu fico até feliz que o Gugu tenha morrido. Porque. Não, pera. Porque você tá falando? Tá no caderno, tá no caderno também. Eu coloquei o nome dele no caderno. Não veio na minha casa? Vai morrer. Porque se hoje ele vem na minha casa, né, cara? Eu ia olhar assim, eu ia abrir a porta, ver que era o Gugu, equipe de filmagem e tudo, os membros do PCC junto ali, uma galera. Daí eu falo: porra, a casa tá mó bagunça, vai aparecer na televisão, assim, porra. Porra, a pia tá cheia de louça, o chão caralho. Tá... Não perde nada na cozinha, A grama tá alta, o quintal cheio de folha. Eu ia falar: não, Gugu, vai no vizinho. Hoje não. Eu nem gosto dos brinquedos. Meu vizinho tem mais coisa. Tem coisa minha lá que ele pegou emprestado e não devolveu. Eu ficava pensando nisso. Se tinha alguém, eu sempre pensei nisso. Será que tinha alguém na família que, quando a pessoa tava procurando, tinha outra que ia na casa do vizinho pegar as coisas, tá ligado? Tipo, caraca, não tem rolo de macarrão aqui, vai lá na casa do vizinho rapidão. Ô, vagabunda! Não, hoje já tá. Não, vagabundo, devolve. Quinciane, Quinciane, vamos dar um rolo de macarrão aí. Não, não, filha da puta. Ah, fecha é. O olho. Eu tô com o caderninho. Quinciane, eu tô com o caderninho aqui. Não me faço usar a porra do caderninho. Tá, fecha o olho que eu devolvo. Eu vou usar o um caderninho, Quinciane, cara. Daí o Gugu fala, ó, pra ganhar todos os brinquedos tem que ter um caderninho da morte psicopata. Eu tenho. Que lá, não é psicopata, é de vingança. Queimando, queimando. Ó, queimando a caderna, toma. Mas podia fazer assim, eu sempre achei que podia. Alguém, eu sempre pensei, mãe, se viesse em casa, eu, não era meu sonho. Mas eu pensava, se vai que acontece, alguém vai ficando na casa dos vizinhos pegando as coisas, enquanto o outro vai procurando. Ah, não era o seu sonho, não. Puta estratégia fraudulenta e não era o seu sonho. Não, eu tinha que pensar, porque a casa era nossa, pior, fez mano. Toda uma estratégia. Ó, artefatos de cozinha, dona Shirley ali tem tudo. Ah, isso é brinquedinhos ali, Ramon do quarto andar. Arteia, tá. Porque era seu sonho também. Tava nunca tinha na minha casa. Porra, mano, minha casa não tem nada. Se o Gugu chegasse na casa da Tati, quero um pacote de arroz e feijão. Todo mundo, vai pedir coisa impossível, Gugu. Filha, pode perturbar. Ah, Gugu, sério, que água, não quer não, mano. Arroz e feijão, não. Ah, Gugu, filha da puta. Combate, já mete na câmera, eu sigo. Tinha que ser esse viado. Tá colocando aqui, a galera tá escrevendo o que aí, lá? É o Gugu. É, Gugu, vai cair de algum lugar um dia. Um dia ele vai estar colocando enfeites da árvore de Natal e eu vou puxar o enfeite, vamos ver. Hoje ele tá sendo cabeça dura, vamos ver se ele vai ser assim pra sempre. Sempre vai ser, vamos ver. Então era isso, cara. Gugu na minha casa, nunca mais. Que belo domingo de votação, eleições em várias cidades do país, mas não pra nós aqui. Vamos para o último bloco aqui dos meus sonhos de menino. Aí, Wesley Zob, o que mais você trouxe, rapaz? Ah, cara, você falou do Gugu, eu lembrei de um sonho aqui que era top na minha cabeça. Que eu falei, pô, quem faz parte disso aí são pessoas selecionadas, são pessoas que têm uma capacidade. Pedigree, pessoas com pedigree. Pedigree, pô. Tem pessoas com... O que será que precisa? O que será que é para almejar tamanha honra ou tamanho desempenho físico, corpóreo, esportivo? O que será que eu preciso fazer para participar das Olimpíadas do Faustão? Falei, cara, que coisa top era aquilo, bicho. Tinha um que a pessoa vestia uma bola, não sei o que é, ficava com um corpo totalmente redondo e tinha que uma correr. Fantasia de Teletubbies, era uma fantasia de Teletubbies. Se não me engano, acho que era Avalanche do Faustão, era sempre alguma coisa do Faustão. Né? Tinha que derrubar os pinos no fundo. Não, tinha que correr de umas bolas gigantes correndo atrás, tipo o Indiana Jones correndo daquela bolona lá de pedra. Daí eu falei, puta, isso daí deve ser muito legal, bicho. Isso daí deve ser fantástico. Ou naquela ponte do rio que cai, que a pessoa passava com uma bolona e o cara com um canhão atirando bola naquela pessoa. E assistindo daí, parecia muito fácil, né, cara? Parecia. Eu colocava duas tábuas aqui apoiadas em bloco e corria de um bloco pro outro. Pô, isso aqui qualquer um faz. O Anderson Negão treinando soltar o Kamehameha e você treinando ali, você é atleta de Olimpíada do Faustão. Por isso que o Wesley Zop sempre falou que tem histórico de atleta, treinamento de atleta. É isso. Não, mas a profissão mais da hora que eu acho que tinha na Olimpíada do Faustão era o cara que tava no canhão jogando bola de basquete nas pessoas. Puta, isso era fantástico, bicho. Era. Pensa na satisfação. Não, mas quem tava na Olimpíada era o cara que desviava, né? Sim, mas eu falo assim, que profissão da hora aquela do cara que tá tirando Não, mas eu ia ser o cara lá da ponte, eu ia ser o cara da ponte. Ganhar, mas esse tipo de profissão, né, Wesley Zop, é aquela que o cara ganha, às vezes, uma marmitex só, né? Não é nenhuma profissão. Puta satisfação, bicho, que o cara tem. Sim. Seria a profissão da Tati, né, pra se vingar das amigas dela. Amigas. Quem disse que eram amigas? Você disse que era amigas no começo da sua fala. Antes de entrar no caderno, era amiga. Depois que entrou, não. Ah, depois do caderno já era. Foi pro caderno. Escrevia a caneta, né? Escrevia a caneta pra não sair do caderno. Exato. O golpe é um exemplo pro Brasil, porque todos os sonhos dele era trabalhar. Velho, eu quero muito trabalhar. Aí acaba o sonho. Eu quero trabalhar com outra coisa. Meu sonho é trabalhar. O sonho do operário médio, né, cara? Ah, ele não brincava na vida, mano. O operário médio. Já quero manual. Então, o seu sonho era participar de uma Olimpíada do Faustão? E eu acho engraçado. Deixa eu corrigir. Ganhar a Olimpíada eu falo competir assim, mas não sentido. Mas competir, mas eu jogou vitorioso. É, não teria chance pros outros. Né? Mas o que eu achava. Vamos dizer assim, polêmico nas Olimpíadas do Faustão, é porque nunca, e também no lance do Gugu na minha casa, e também nunca era muito claro para as pessoas como que se participava daquele lance e o que ganhava, entendeu? Nunca falava, quer participar, manda uma cartinha, liga para tal número, nunca ficava bem claro quem eram aquelas pessoas, de onde surgiam e o que elas ganhavam. Eu falando pra minha mãe, a criança pode participar? Ela, Wesley, cala a boca. Mas tinha um que você sente esse tijolo aí, filha da puta. Seu vô tá com as costas quebradas. Tinha um que era do Sérgio Malandro que você podia participar. Você lembra que você abria a porta e tinha? Era pra fazer. Ah, mas do Sérgio Malandro era tipo Série B das competições de televisão. Era pra criança, mano, aquilo lá. Não, Sérgio Malandro, um cara vestido de macaco. Caco correr atrás de você, nada a ver, cara. O cara era muito sacana. Não, era de... daí você ia lá e batia de cara numa porta lá. E ele indicava abria. O errado. Ele é aquela dali, vai moleque. Mas antes da pessoa escolher a porta, ele ficava ali. Vai, nada no chão. Vai, foge, pendura no seu pó. Tem um ataque epilético, vai! Então era Série B. Agora as Olimpíadas do Faustão, né? Você caía na água, tinha lance de tinta. Acho que a única coisa que competia com a Olimpíada do Faustão era a corrida maluca do Gugu, né? Não, a competição intelectual, a maior competição intelectual do mundo, que era o Passa ou Repassa, né, cara? Passa ou Repassa ia ser muito menos competitivo do que a Olimpíada do Faustão. E ali que eu ia ganhar, porra, bicho. Mano, era massa. Entendeu? Então era outro sonho de criança também, participar de um Passa ou Repassa que era um pouco mais aí transparente o processo de seleção. Porque iam escolas. Mas era bom quando era escola, Gus. Quando começou a ir famoso, ficou ruim, mano. Ah, não. Era tudo que envolve gente famosa fica uma merda. Nossa, a escola era muito. É igualzinho o Altas Horas. É igualzinho antes quando o Grossman era do SBT e ia às escolas e não sei o que. Era legal demais. Aí começou a ir famoso, você falou. Não, famoso estraga tudo. Porque famoso é tudo gente burra. Tudo gente não estudada. Agora os moleques lá da escola, os caras tinham acabado de descobrir o que era um RNA, tava fresco na mente, entendeu? Porra. Agora você vai perguntar sobre RNA pro Alexandre Frota? Não sabe porra nenhuma, caralho. O cara só sabe comer cu de travesti. Eu e a decepção na cara das crianças era ótimo. Tipo assim, você errou. Você é maneira da sexta série e você errou a criança, tipo. Você não sabe o que é ácido ribonucleico? Você era o mais inteligente da escola, errou clorofluorcarbono, porra! A criança tipo, chorando lá, tipo, desculpa. Professor, massa, eu não sei o que é Planalto, não! Lá na torcida, aquelas faixas, quem se ande, só piranha. Do nada. Peraí. Leandro Lopes aí, o Chorumer, falou: eu participei do Passa ou Repassa. Eu ia competir. Na hora colocaram um cara bonito no meu lugar e me deixaram dançando de cola. Eu não sei nem se é verdade isso. Mas é bom demais. Olha só, ninguém quer esse cara bonito, né? Pra mim isso é verdade, mano. Pra mim é real. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que até lembro qual escola que foi. Mas é bem impossível isso ter acontecido, porque e as escolas de São Paulo, obviamente. A gente do interior aqui, pô. Eu nunca vi nenhum feião, assim, zarolho, vesgo, nunca vi. Que nem com o Gugu em casa, o pessoal falava assim, eu sei essa, se eu tivesse, eu tinha acertado, eu tinha ganhado. Exato. Eu ficava nervoso. Porra. Coitado, eu tô ganhando. Mas Leandro, então era isso. Leandro, né? Com o papelzinho, ó. Não, estudei tudo. Esses aqui, tá níveis tá de competição aí era o sonho de toda criança, né? Dançar de colando passo repassa, responder perguntas, Olimpíada do Faustão. Pra aquelas crianças que eram abusadas pelo tio participar do Sérgio Malandro, sim. Por aí vai. Mas e aí? E aí, Anderson Negão, qual seu outro sonho aí? Último sonho aí pra encerrar a rodada, Anderson Negão, vai de capricho. Não, e lembrando que o Negão é a prova de que nem todo famoso é burro, né? Negão é famoso. Negão é famoso, porra. É verdade. Não é. É verdade. Nem todo mundo que tá no Guinness é burrão, é verdade. Exato. Olha só, cara, um sonho muito louco que eu tinha quando criança era quebrar um osso. Porque, cara, isso trazia um prestígio muito grande, velho. É verdade, um gessão ali no braço. A Keiciane ali, ó, assinando seu gesso. Exato. Se ela fosse te bater, você já defendia ali com gesso, tipo um escudo da armadura de dragão ali, cara. Exato. E todo mundo fala: não, esse cara quebrou um osso, esse cara é louco, esse cara faz coisa que eu não faço. Porra. Esse cara aí, o travesti deu tijolada no braço dele, por isso. 10 anos quebrou o braço, só pode ser isso. Exato. E, cara, eu achava muito da hora. Você assinava, assim, nossa, velho. Você saiu com a lembrança muito legal. Mas você fez muito melhor. Seu sonho foi muito mais realizado. Ah, é? Você, por quê? Quebrou a perna, porra. Muito mais foda. Mas eu não sei se trouxe prestígio. Acho que eu demorei. Acho que eu não fui numa sala do... Faltou ir numa sala do oitavo ano, né? Mas tem uma diferença também aí. Existem graus e graus de gesso, né, Wesley Zob? O quebrar o braço traz prestígio na escola. Porque você pode ficar sem escrever. Galera, assina seu gesso. É quase. Assinatura no gesso é quase tatuagem de cadeia, entendeu? O negócio é bruto ali. Porque você não pode negar, né? Você não pode negar que alguém assine no seu braço. Quando se quebra o braço, você quebra de forma ativa, né? Você tentou ali fazer alguma coisa. Quando você tira o gesso, seu braço fica peludo. Parece que seu braço envelheceu 30 anos ali. Um braço de homem adulto já. Parecia o braço da Keiciane. Batendo na cara do Vitor. Entendeu? Então, mas agora, quando se quebra a perna, é muito imbecil, cara. Entendeu? Quem quebra a perna é idiota, o cara fica aleijado, o cara fica dependente dos outros. A não ser que o cara quebrou isso numa luta, num jiu-jitsu, Não, aí, mesmo bem. Assim, porque assim, o cara ele vai ficar dependente dos outros, não vai poder fazer educação física, vai ter que fazer lição do mesmo jeito. Então, na escola, cara, quebrar a perna O braço é top. Mas pra vocês era diferente, porque assim, lá em Salvador, a gente não chegava a quebrar o braço. Era tipo, sabe, se dar uma torçãozinha, você ficar com um gesso durante 15 dias, só no máximo. É, luxação. A gente era isso, é luxação. Tipo, 15 dias, 10 dias. A gente queria isso. Agora, quebrar mesmo, ficar um mês, dois meses, ninguém queria não, bicho. Era zoeira, tipo, nossa. Mas isso daí é muito da região, né? É muito de região isso. E aí, Anderson Negão, mas vamos lá, você realizou seu sonho na infância? Quebrou alguma coisa? Infelizmente, não. Participando da Olimpíada do Faustão ali, foi tudo bem protegido? É que não, é que quando eu tentava dar o Kamehameha, tinha o que amantado. Não era qualquer coisa ali que ia me quebrar. É, seu braço já era mais forte que o normal. Exato. Acho que nunca teve tanta lógica algo que você falou na vida. Não, e pra ter ideia, que ele tá falando que ele tinha o que top, tinha, dava câmera em errar. Isso é a coisa mais lógica que ele falou. Tá, beleza. Na sua falando em Anderson Negão quebrar alguém, temos aqui Lidiane Pamor aqui comentando. Falando, eu quebrei o braço, o dedo, tudo em tempo de escola, mas o pior de tudo foi ter quebrado o cóccix. Eu parecia uma puta andando depois de ter dado 12 horas de cua. É, rapaz, pagar convênio não é fácil, não. Mas quebrou o cóccix como? Foi caindo de patins? Lembra da época dos patins? O número de quebradas de cóccix aumentou aí 37% naquele período. Eu não tinha estatística da época, mas... mas andou de patins, Wesley Zop? Andei de patins pouco, andei mais de skate. É verdade, o skate ele foi mais moda nos anos 80, o patins foi mais anos 90 mesmo. Como quebrou o cóccix, Lidiane? Foi montando num boi em Belo Horizonte? Porque você também é de Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. Às vezes é um sonho de todo Belo Horizonte. É, participar da vaquejada. Ela levou uma rasteira da Keisiane. Keisiane era bruto, hein, bicho? O comentário de Jonathan Santos aqui foi melhor. A Tati tinha sonhos parecidos, só que era quebrando o osso dos outros. E ela deve querer quebrar agora o osso de alguém. Ela foi lá fazer um feijão, né? Porque é domingo. E Vitor Pedroso, então, Vitinho, bigodinho gostoso, parece o D'Artagnan. Aí me diga. Ai, qual... Daniel, obrigado! Eu qual tava pensando quem que ele parecia. D'Artagnan, pô. Qual o seu sonho de menino aí? Quando era criança, tinha uma. Sempre no final de todo ano do colégio, o que acontecia? Você levava uma canetinha, dia para todos seus amigos assinarem a sua camisa. Uniforme. É. Aí, ficar ali com a camiseta ali, autografado. É semelhante àquelas séries americanas que o pessoal assina o anuário dos outros. No Brasil, o pessoal assina a camiseta dos outros, assim. As mães ficavam bravíssimas, né? Porque... porque perdia, tinha que comprar outro uniforme, né? Ah, mas dava pra lavar com saboneta. Se você lavar com saboneta, sai. Mas não tem graça você pedir pra todo mundo assinar e depois apagar. Olha, exato, pessoal. É tipo camisa de seleção ganhadora de Copa do Mundo. A do Bebeto tá enquadrada, rapaz. Aí, na quinta série, eu pensei, eu vou ser a pessoa com mais assinaturas na minha camisa no fim do ano. Então, comecei a tentar fazer amizade com todo mundo na quinta série. Sempre andava no recreio com uma pessoa diferente. É, foi assim que eu conheci a Dita Cuja. aquela que não nomeamos. Aquela que não se pode dizer o nome. Piranha. Vagabunda! Ah, Mas ai, que fiz... senhor, saudade. Quebrou, até falhou aqui. Mas aí eu, todo dia eu tentava andar com alguém diferente, conversava com até gente mais velha, que na época era... Conversava com o dia da sétima série. Você porra, se achava. Cara, você era ousado, quinta, você era ousado, você era ousado. Então, conversando com alguém da sétima, eu sou muito bom. E o pessoal da sétima parecia que tinha 2 metros, né? Mas, aí quando você chega na sétima série, você pensa, não, é a mesma bosta, não muda nada. Mas na época era o máximo. Na época você não sabia. Sério, eu sou... demais, aí chegou e no tudo final... no objetivo de ter a camiseta ali fechada nas assinaturas. Aí eu até falei com minha mãe: mãe, compra uma caneta boa pra assinar pra mim, por favor, e essa que vai ser a camisa que eu vou usar. Chegou no último dia, aí eu fui com a camisa e comecei a pedir pra todo mundo assinar. Chuvas de assinatura, porra. Mas filas quilométricas. Filas. É, a primeira assinatura foi da Kiciane, naquela época que não tinha dado tapa. Ela falava, deixa eu assinar nas suas costas, desenhava uma rola. Fecha o olho que eu vou assinar. Me deu um tapa aqui. Aí, quando chegou no fim do dia, aí eu já começava a olhar para todo mundo. Tava, e eu posso dizer que esse ano eu consegui, e eu tive... a camisa com mais assinatura de todos. Porra, e tempo depois, cara, eu vi lá a camisa e eu não lembrava o nome de ninguém. Eu não sei o que é esse, mas o que importa é que no dia eu consegui. No dia você não foi importa. O cara mais popular. Por uma vez. Você não lembra o nome das pessoas, mas as pessoas lembram até hoje. Eu assinei a camiseta do cara, que era amigão de todo mundo. Aquele cara era foda. Tomou um tapa. Professores, filas de professores e diretores. A diretoria de ensino inteira ali. Eu quero assinar desse cara, pô. Vereador, os vagueiros. Ah, a merendeira. Dona Odete ali. A merendeira assinou com molho de macarrão, rapaz. Saiu fácil. Fui até mandado embora porque acharam tinta no macarrão lá. Mas é aí, rapaz. Parabéns. Então realizou o sonho, Vitor Pedroso. Porra, foi uma grande conquista. E hoje moldou quem eu sou. Sou um ficcionado em camisas, em assinaturas. Mas foi tudo por um bom objetivo. Foi. Parabéns. Belo sonho, é verdade. Aí, minha mãe nunca deixou eu ter as camisetas assinadas. Ela falava que era coisa de ridículo. De caneta verde ainda, pior ainda, né, mano? Cara, aí eu era espancado em casa. Aí era um era, não deixava falar que coisa de ridículo, que coisa cafona, né? Eu não quero ser cafona. Então, rapaz. Inclusive, teve um ano que os alunos fizeram poemas, aí teve um livro de poemas. Aí cada pessoa assinava. Ah, não, mas cadê o seu poema pra gente. Vitor Pedroso, cala, tá no celular. Eu acho que sim. Então prepara o seu poema aí para a sua despedida, que eu também tenho um poema aqui para recitar junto. Então é isso, Vitor Pedroso tinha o sonho aí de ser mais assinaturas de uma camiseta, era um sonho, era realmente algo muito comum aí nas escolas brasileiras. Aí tinha na sua escola, Wesley Zop, isso? Tinha, porra, claro. Anderson Negão, tinha na sua escola? Tinha. Muito louco. A Tati não frequentou a escola, então nem vou me pergunte. A Lidiane explicou como que ela quebrou o cox. A Lidiane falou aqui: eu quebrei o cox lutando taekwondo, fui dar um chute na cabeça do menino e caí de bunda, eu que me fudi. Aí, tá caraca, vendo? Foi dar um chute na cabeça do pau. O Benfica também comentou um negócio aí, da onde ela não quebrou, né? Uma coisa é certa, ela não quebrou o cox com o negão. Isso nós temos certeza. Isso é certeza, viu? Isso daí. Ela não quebrou o cox comprando cerveja no mercado também, né? Não quebrou. É mais fácil quebrar o cox comprando cerveja no mercado do que quicando em você, pelo jeito. É mais possível. O Luciano Dias comentou aqui: alguns amigos me deram uma camisa do Grêmio como presente e assinaram. Fiquei emocionado na época. Os colegas de trabalho falavam que eram os que tinham me currado, bando de filho da puta. Não, se tivesse errado. Eu não sei se foi do Grêmio time ou do Grêmio da escola, vira que estamos falando. O Grêmio foi antigo, eu acho. Não tinha sentido nenhum na do Grêmio, né? Achei o poema. Não, só um minuto. No último bloco você lê ele, beleza? Ah, vou manter ele aqui. O Tati, qual é o seu sonho de menino aí que você trouxe? O sonho de garotinha. Eu lembrei de um que eu consegui realizar, mas eu fiquei frustrada depois, bem frustrada. Porque assim. Não tipo montar num boi, né? É isso mesmo. Eu já diria você, aquele ditado, né? Frustrado igual montar num boi. Eu, na minha época, tinha um caderninho que era passado de mão em mão. E aí você tinha várias perguntas. Com perguntas. Nome, isso. Tinha nome, idade. Já pegou alguém? Já beijou alguém? E já respondi vários daqueles. Já respondi vários. Meu sonho era responder um desse, velho. Eu ficava, caraca, todo mundo tem esse caderninho, menos eu. O que é que tem escrito ali? Eu achava que era uma coisa muito foda. Eu, caraca, por que eu não tô? E eu fiquei muito triste porque ninguém me dava, né? Eu tinha 12 anos. Aí eu falei, não, um dia eu vou conseguir. Demorou um tempão. Quando eu consegui, velho... Todas as minhas respostas eram não, não, nunca, nem sei o que é isso. Meu Deus, isso existe. Cara, eu acho que só tem duas coisas que era meu nome e idade, o resto eu como coloquei... Assim, como assim, sexo atriz? Que isso, gente? Que idade, meu Deus. Ficou horrorizado. Não tinha internet na época. Como assim? Deixa tem pessoa que come arroz e feijão todo dia, pelo amor de Deus? No final era, deixa uma frase, mano, o que é que vocês estão fazendo aqui nesse caderno? Aqui não aí tem o nome de ninguém, final, vingança falei, pra ninguém, o que, que é isso? Que caderno estranho é esse? Só fala de beijo e sexo. Cara, eu fiquei tão bolada que eu falei, sabe, eu vou ler de todo mundo agora. Eu fui lá. Quem é? Fulana, Cintia, vagabunda do bairro. O que é que ela... pegou três. Olha isso, eu sabia que ela era... Por quê? Mas era pra isso que servia esse caderno, não era? Era. Já beijou alguém? Quer beijar? Eu tipo, nossa, não. Nossa, foi triste, velho. Foi a coisa mais triste que eu já fiz com aquele caderno. Porque eu pensava assim, esse caderno, normalmente... Era isso. Era feito por uma gostosa que queria pegar um gostoso. Tipo, Keyciane queria pegar o Bruno, né? Não o Vitor. Vitor ela não queria, obviamente. Mas a Keyciane queria pegar o Bruno. Ela fazia essas perguntas taradinhas. E aí, só que ela não mandava pro Bruno direto. Mandava primeiro pro Vitor. Mandava pra mim, pro Zop, pro Negão, pra Tati não, porque ninguém queria ter ela no caderno. Mas e aí depois mandava pro Bruno e aí sabia as respostas do Bruno, sabia o quanto, aí era possível. Eu não sabia disso. No caderno todo mundo escrevia e eu queria escrever. Eu não sabia que era códigos para sexo. Eu era muito inocente. Mano. E aí era isso. Na minha cabeça eram essas estratégias aí. Sim, era isso. Mas eu nunca era. Nunca era pra descobrir minhas coisas, a estratégia, só porque eu parecia um indiano sujo. Um Dalit. Pequenino Dalit. Atendente de suporte técnico. Mas esse foi o. o sonho de Tati aí por muito tempo também. Nossa, era moda muito esses cadernos. Cara. Hoje a galera de hoje não sabe o que era isso, mano. A gente conhecia as fofocas assim, nossa. É que hoje existe isso, Tati, mas você sabe aonde? No Twitter. Que os caras respondem lá, aparece 20 tópicos, só que o cara fala sim, não, sim, talvez, se você quer saber as perguntas, me mande na DM, alguma coisa assim, eu sempre ignoro tudo isso, entendeu? Hoje é nas redes sociais que tá acontecendo isso, mas naquela época era nos cadernos, o pessoal usava canetas coloridas, você via a letra das pessoas, tá? Sim. Era melhor... na época dos cadernos do que nas redes sociais, é porque nos cadernos a Tati não participava, né? Nas redes sociais qualquer um pode participar. Não, ainda o chefe matava por ela, voltava com ameaça de morte. Vagabunda, por que você não me deu caderno? Ela assinava na frente do nome das meninas lá. Piranha, não me deu água. Vagabunda, não me emprestou tazo. Esse tipo de coisa. Por isso que ninguém deixava ela assinar, né? Era uma ofensa pra da outra. Ela não sabia pra que servia. Todo mundo que fazia sexo menos eu tinha que escrever alguma coisa só. Ah, não. Ok. Então, cara, era isso. Um belo sonho, Tati, assinar o caderno, escrever ali todos os seus sentimentos, né? E, porra. Ser humilhado. Frustrante como montar num boi, né? Frustrante como montar num boi. Eu achei que o mundo se abriria pra mim, na verdade. Só viu o segredinho das biscatinhas da escola ali, vai nada. É assim que você é amada, por isso que todo mundo chupou três. Sexo com motorista, sonhava em ser motorista, óbvio. Por que esse daqui só respondeu o vaqueiro? Zop vai até o ponto final, não importa. Até as últimas consequências. Nossa, quer dizer então que o Vitor, ele só fala da Keisiane aqui. Keisiane. O que é essa porra de câmera? Que esse cara escreve? Ocupado demais treinando pro câmera. O que será que é isso? E fazer meu gols. Fazer o gol. Cara, já que tocamos aí nas coisas de TV, cara, você tocou no assunto da TV. E falamos de Faustão, mas vocês entraram na minha. E, cara, acabei de lembrar de uma do Faustão que comovia meu coração. Essa é mais recente. Essa eu acho que é anos 2000, cara. Uma dança que tinha no gelo, dança no gelo. Seria interessante. Mas era uma. Que o, nossa, a Tati quebrou tudo ali. Era caiu. Uma que o Faustão, ele levava você, uma família. Ai, ficou lindo, filho. O Guido veio mostrar uma sandália aqui pra mim. Ah, excelente. O Faustão levava sua família numa loja de eletrodomésticos. E falava, vocês têm um minuto pra pegar. Era o supermarket isso na Band, tinha também o supermarket, lembra? Eu só sei que, porra, eu pensava, que sensacional, você tem um minuto pra pegar o que você quiser dentro da loja. E a família aí, correndo, pegando, enfiando dentro do carrinho. E eu pensava, porra, bicho. É isso? Nossa. E eu já tinha uma estratégia pra quando minha família fosse chamada, assim. A gente ia combinar de pegar só a televisão de 50 polegadas, tá ligado? Porque aí você ia economizar tempo. E aí, uma coisa, você podia revender. Você pegava ali, ó, 20 TV de 50 polegadas, depois revendia, porra. Melhor do que pegar uma batedeira, um liquidificador, um skate, rapaz. Você pegava só TV ali, 50 polegadas, e porra, é isso. Imagina o Ganso com a família, então, galera, vou fazer a reunião aqui pra quando acontecer isso com a gente, que pode acontecer. Pré-eleição, vamos fazer a pré-eleição. O que você vai querer pegar, mãe? Ah, eu quero uma batedeira. Pô, cala a boca, cala velho. Você quer uma TV de 50 polegadas. TV de 50 polegadas aqui. Mãe, eu nem aguento, mãe. Vai arrastando até lá. Vai você vai arrastando. A boca, a boca. O bom de 50 polegadas naquela época era de tubo, né? Então, era anos 2000, cara. Já devia ter aquelas TV de plasma. Já tinha. Que hoje é antiguíssimo. Essa geração nem sabe o que é uma TV de plasma. Mas na época era foda. Mas se você não sentasse na frente da TV, você não conseguia assistir a porra, porque mudava tudo as cores, né? Dependendo do ângulo. Tinha plasma. Todos os escravos que montaram a TV. Ah, muito bem, rapaz. Muito bem, encerrando aqui, maestro, coloca nossa música de poemas, porque agora temos ele para se despedir e ler o seu poema aí que o fez o menino de maior sucesso até o sexto ano. Quando chegou no sétimo, levou tapa, começou a cair assim, né? O sexto foi o auge dele, mas agora aí, por favor, Vitor Pedroso, aí o seu poema por Vitor Pedroso. A música. Pra que serve a música? Para encantar ou perdoar? Para perder ou ganhar? Para fazer chorar? As músicas não são palavras, juntas em uma grande massa. A música é o reflexo da pessoa que tem em si mesma a luz. Por que fazemos música? Para distrair ou deduzir? Para seduzir ou esquecer? Para não pensar em você? As músicas são palavras unidas, de um coração abandonado, de alguém solitário que procura força para vencer. Acabou. Nossa. Aquele ano tinha razão. Agora isso, sabemos por que você levou o tapa. Isso foi no nono ano. Então isso foi depois do tapa. Logo após o tapa. É, mas devia ter vindo coisas piores. Cara, Vitor, você é muito otário, mano. Ele teve tempo de procurar no Google lá, poemas épicos. Não. Poemas épicos de Vitor Pedroso. Foi assim que ele procurou, sabe? Poemas que fariam a Cristiane chorar. Jogou no Google. Fernando Spala falou, que gay, mano. Simples assim. Lidiane falou, Vinícius de Moraes, por que choras? Ah, rapaz. Victor Hugo Pedroso. Jonathan falou, Vitor, tô chorando aqui, cara. Queria muito estar do seu lado agora, irmão. Te dar um forte, caloroso tapa. Tapa de amor. Ele sentiu algo quente chegando. Então tem que ser rapaz, olha só. Eu gostei, viu, Vitor? Não é fácil colocar aí os sentimentos conturbados na ponta do lápis aí. Parabéns aí pela sua apresentação aí, viu? Muito obrigado. Só que vamos colocar uma música alegre aí, né, maestra? Porque, pelo amor de Deus, aí, antes que nossos ouvintes cortem os pulsos. Vitor Pedroso, seu tchau! Adeus! Caramba! Um abraço a todos e não tem tapa na cara dos outros. Isso, boas lições. O Tati aí, o seu tchau, o seu jabá. Tchau, galerinha. Me escutem lá, ouçam o Dexeira, que esse é bom. Mesmo que o Ganso tente falar que não. É bem legal, ouçam, vai ser legal. Não sou eu que falo, são vocês ali que provam. É horrível, mas dá pra assistir, dá pra ouvir de vez em quando tem nada pra fazer. Ah, já me atrasa. Só não me atrasa direito agora. Então, assim, ouçam. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrado. Wesley Zobbs, seu tchau. Antes do meu tchau, gostaria de falar um recadinho que eu esqueci de falar lá no começo. Que eu participei do episódio do 1010, episódio 69, Tesões e Brochadas. Você ficou com a segunda parte. Você ficou com a segunda parte. Todos falaram das duas partes, cara. Tem a coisa que é nostalgia, tem coisa que é nostálgica. Então você fala, tem coisa que é atual. Tudo bem, normal. Esqueci de dar meu jabá aqui também. Ouçam o meu podcast que tá voltando aí, chama Não Cobramos Couvert. Fala de comida e cultura. Eu não sabia que você tinha um podcast, cara. Caralho, isso que eu não pedi o jabá. Desde que eu mudei aqui, eu me adaptando. Aí só procurar Não Cobramos Couvert. Ou me procura lá no Instagram, @VitorPedroso, que tem um link para o meu site, que é o Não Cobramos 10%. Lá escrevo sobre comida, história, não tem poema, então, é bom. Nossa, é você sozinho ou é você e a Kenciane? Não entendi, não vi a graça nisso, não. É você e o boi? Tá achando engraçado? Tá achando? É ele um vaqueiro falando de queijos da canastra. Então é isso, Não Cobramos Couvert e @VitorPedroso. Aí, muito aí, bem. Rapidinho, deixa eu falar aqui que antes que mesmo me bata. É @DesculpaDQC em todos os sites e agregadores, etc. Tá, legal. Vou editar essa parte como se eu não tivesse falado. Foda-se. Obrigado, Nelson. Eu não queria ter falado, ainda bem que foi. Wesley Zobbs, seu tchau, pelo amor de Deus. Agora então, obrigado a toda a galera que tá acompanhando no domingo de manhã de votação de segundo turno. Pô, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Vitor. Obrigado, Tati. Obrigado, Negão. Vai. Obrigado, legal. Obrigado. Amo vocês. Agradeço mais, cara. Parou. Muito obrigado, então, vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, vocês que estão ouvindo isso no feed em 2034. Muito obrigado aí pelas doações, muito obrigado pelos comentários. Não deixem aqui de deixar o seu like, deixar o seu joinha aí para ajudar esse nosso podcast a chegar a mais pessoas aí que precisam aprender que a vida é frustrante, como montar num boi muitas das vezes, tá? Não esqueça lá que você pode adquirir nossas camisetas e nossas grandes e belíssimas canecters em chorube.com.br/lojinha ali. E que você pode fazer as doações pelo PicPay, @chorume, pela lojinha na seção esmola também, ou pelo Padrim, né? Show em padrim.com.br/chorume, tá bom? Então, aí o seu dinheiro é sempre muito bem-vindo aí para ajudar eu a depilar meu mamilinho e também fazer caderninhos aí com perguntas de safadeza e só passá-los na cara da Tati e ela nunca responder nenhum aí. E como eu falei, né, que ia recitar um poema, terminarei recitando deixa quieto. Nos meus sonhos de menino, carnes brincam com verduras. Quem me dera ser um pepino para com alface voar nas alturas. Até semana que vem, até o próximo episódio. Tchau, tchau.